Muito bem, estamos de volta. Bem-vindos à 271ª sessão de Jornada de Sangue. Traduzindo, sessão 271. Já tá no bagulho do NIMB, né? É, a gente vai começar a NIMB. Na última sessão. Você pega os dados dos panos do Panteão, já pode já fazer, mas... Vocês estavam enfrentando o Coatl. O que é esse dado roxo? Esse é o morto. Dado roxo. Sim. É? Eu acho que sim. A partir do momento que ele começou a namorar com você, isso aí já foi peito. Última sessão, vocês estavam enfrentando o Coatl, o guardião da masmorra de Asgard, que deu um tempo para vocês se recuperarem, para vocês se prepararem, porque ele é muito honrado, muito honesto. E aí vocês foram enfrentá-lo. Teve um combate épico. Vocês tiveram que apelar para as runas, porque ele era muito, muito forte, muito, muito poderoso. E aí, o combate terminou com a Toph usando runa da água para tirar a água do Coatl. Ele ficava se regenerando. Ele ficava se regenerando, mergulhando na água toda hora. Usou a runa do primórdio para transformar tudo em energia, impedir ele de se curar. Meteu uma rajada de golpes, atordoou e vocês detonaram ele. Antes de sair, a Toph tirou uma semente de gergelim da marmita dela, plantou ali no local. E o Celerin transformou uma das esposas do Coatl em clériga da tempestade. E assim ele pegou o tesouro. Ah, vá. Não peguei, não. Conta uma outra novidade. Você pegou água. Eu peguei água? Pegou água. Peguei água, então. Muita. Pegou muita água. Ah, é? Tá roubando até água? Pegou muita água. Não, eu clonei a água. Fiz colar de contas de água do Quato pra gente. Exato. Porra, mano. Cada um tem um colar com 18 bubbles de cura. Que cura cada um 10d8 mais 50 PVs. Já põe aí que vocês têm esse colar. Todo... Eu já tinha posto. É. Deixa eu colocar. Eu tenho certeza que eu não vi se são dessa... Todo mundo tem um na colar sessão deles. Que finalizou a última masmorra. Colar de Healing Bubbles. É o que vocês têm aí. E aí vocês... É 10 de quanto? 10 de 8 mais 50. Tá certo. E aí vocês tinham finalmente atravessado o portal, gritando a Era Clave. Perguntaram do Ivan, e o Ivan falou, é meu nome. É meu nome. E vocês surgiram no... próximo plano. Um local cuja simples tá primeira impressão já denota pra vocês a quem pertence essa masmorra. Nimbi, o deus do caos, da sorte, do azar, dos saltos furiosos. Pata suja! Entendedores entenderão. Sapata suja de terra! Lambe a pata antes de pôr! Lambe a pata, lambe a pata. Quer subir no colo, lambe a pata. Senão não vai subir no colo. Porque o resto do corpo tem que estar tudo limpinho e a pata suja. Entendendo como andarem as coisas, quando a gente for jogar Five Rings, vocês vão usar nossas fichas. Beleza, é nova. Porque eu sou mal. Olha. Ou matou a gente. Ou nós vamos começar personagens novos. Amor, empresta o seu dado do Panteão pra nós? Empresto. Que hoje é Nimb e o que mais? O Nimb vai agir pra ele, né? Tem que rolar ele na torre. Ah, mas Nimb age pra todo mundo. Tem que rolar ele na torre. Qual? O dado do Panteão. Por quê? O meu. Porque ele funciona melhor na torre. Tá, é um colar. Eu acho que é menina. Olha, ele passou. E é oceano. O que é oceano? Fumou droga? Não é? Isso é Calmir. É Calmir? Aparece um tridente. Não. Calmir é... Balança! É a espada e a balança. Aqui, assim parece um tridente. Nossa, a letra A tem coisa pra caralho. Oceano é a eu concha, mano. Eu acho que essa aqui é Lena, ó. Qual que é? É a lua. É a luazinha. A luazinha é Lena. Então, Lena e Calmir? É... Um colar de... Colar Bubbles. De quê? De... Bolhas, né? Bubbles. Ah, ih, uma bolha? Healing Bubbles. Não tem Pokémon, speak gente. Speak English. O Ariel falou que acha que não vai conseguir vir hoje. Será que vocês mudaram, tiraram um monte de foto do Carps? A Jeff tá falando aqui. Foi a CIA. Ué, é o seu futuro marido. Lena, né? Calmir e Lena. Estão aqui. Cura. Lembra de novo? Acho que foi na última de novo. Foi. Lembra que vocês têm um reroll. É, se vocês quiserem, a gente pode rerolar. Acho que na última ou na penúltima. É porque eu lembro que a Toca até fez a piada de ter fino. Ai, é verdade. É. Pelo menos não teve nenhum nascimento na última sessão. Ele não vai deixando pra azar de novo, né? Não vai, né? Teve, mas teve no... Não, outro. Porque a única mulher do grupo agora é só cura eu, um D8. Cura um D8. Um D8 mais 5. Kim. 8 mais 5, mas é, tipo... É vezes 10. Hoje é KK. Hoje é Calmir e 15. Um D8 mais 5 vezes 10? Hoje é o casal afetivo de vezes tormenta. Vezes 10. Né, amor? É 10 D8 mais 50. Consegue o machão? Cabecinha. É. Vantagem nos ataques. Esse é uma linha. É isso, né, porra? Mas é progressivo, tipo... 10 D8 mais 50, é o que é uma cura. Carga. Você tira uma carga e, bum, cura. Cada um de vocês tem essa quantidade ali, né, de bolhas. Você engole. Vira água. É. Ah. Toma água, curou, já era. E aí você gastou, acabou. É, não. Exato. 18 vezes. Tem 18, tá bom, né, cara? Vantagem 18 pra cada um. Pra puta cada que um, pariu. É, ah, mas pra minha vida, por exemplo, é o colar inteiro. Mas não precisa eu curar inteiro. Ah, praticamente a minha também. É só pra, tipo, tô caindo. Dá um coleguinho, é uma poção. Tomar uma pirulinha aqui, ó. Vantagem, teste contra medo. Uma capsulazinha aqui, ó. Tem mais 5. Melzinho, aquelas bolinhas de mel. E criaturas em medo ganham vantagem em sabedoria. É que é. Salvaguarda de sabedoria. 18. Salvaguarda de sabedoria contra medo? É. Quem já tem medo ganha... Não, quem já tem medo, é imune a medo, ganha vantagem em salvaguarda e sabedoria. Qualquer salvaguarda e sabedoria? É. Então a gente tem ou mais 5, se já tiver. Ou mais 5, é isso. Divirtam-se. Por que o Nimb é pra nós também? É. Todo mundo tirar um 20 natural pode tirar um ou o contrário. Um é 20, 20 é 1. Goku é Ginyu, Ginyu é Goku. É. Ai, tá caralho. Ah, eu crito com 19, então agora você crita com 1 e 2. Nossa! Mesmo, aí agora. Não é Heine que roubava os 20, né? É. Só que agora o dado vai tudo perder pro número alto. Não, é 17 continua sendo bom. Mas é 1 e 2 que crita. Não. Exato. Eu tô falando em questão dessas partes. Você vai lá. Vou trocar 20. Meus dados então. Falha crítica. Vou trocar meus dados. Então. São bons, né? Esses aqui são bons pra tirar 20, eu vou aposentar eles hoje. Apelou, perdi. Hoje eu vou usar o meu dado viciado de tormenta. Só tirar um. Não sei, ele é meio viciado, eu não identifiquei ainda em qual número. Ele é meio viciado, mas ainda não decidiu o vício dele. Qual dos números que ele vai ser viciado? Vou usar esse dado torto do Jeff aqui, esse roxinho. Tá pronto, tu quer dado torto? Deixa eu ver esse dado aí. Esse aqui também é torto. Nossa, esse aqui não é. O do Carp parece que eu quero... Cadado torto tá aí, filho. Ponto. Ah... Reclamando de dado torto, filho. É bem estranho. Esse aqui também é meio estranho. Esse aqui vai ser o dado pra jogar que você tá tirando. É mesmo, é meio redondo. Crítico. É, ele é estranho isso. Você nota! Hoje vocês vão sentir na pele um pouquinho do que era o AD&D. Então vambora. Vamos ver se dado aqui é. E o tema musical hoje vai ser o cômico. Aí, ó. Nossa, o seu dado é muito estranho, cara. É muito ruim. Esse dado é um dado que o Carp nunca deve jogar. É pior que um D12. É pior que um D12. Ele sai rolando. Joga, Pedro, por causa disso, mano. Ele vai embora. É que isso aí não é um dado, é um marcador de vida, né? Não, pior que eu acho que não. Ele era um dado, mas foi... Eu acho que é uma bola de futebol hoje. É um dado, mas ele tentou fazer alguma merda com o dado e essa merda. Você colocou ele no micro-ondas, cara? Não, não é, eu achei ele. Por que será que alguém jogou fora? Pior, ele tava no sol, no meio do asfalto. Isso aqui acho que tava... Foi lá no Paranhos, na masmorra ainda, que eu peguei isso aqui. Tava lá no marcador de vida, peguei eles, aí guardei. Me guardando comigo ficou. Eu tava de marcador de vida porque será? Não, tava naquelas caixinhas dele de dados pra usar pra. Sim. Nossa, além do dado ser torto e viciado, ele vende bombom estragado pros amigos. Pois é. Tenho sede. Bom, mas você viu, ó. Outra vez que eu joguei ele, nunca parou, né? Aí é que é bom, aí dá emoção. Dá adrenalina. Aí, hoje meus dados então vão brilhar, né? Ah, hoje o do Bredão vai, ó. Principalmente dá adrenalina. Aí o mestre. Ui, ui, ui. Tem que vai botar. Tirar 18, 19 e 20 hoje. Se tirar mais que 10 é muito esses dados. Esse dado eu só posso jogar aqui, ó. Porque se eu jogar na mesa, dependendo, a mesa. Tipo, se eu jogar ele assim, ele vai lá, vai parar lá embaixo. Aqui já pode guardar. Grátis. Oi. Se eu jogar ele aqui, ó. Tipo, dependendo da forma que jogar ele aqui, ele vai, ele cai, ó. Mas isso aqui é só com D20, então. Só com D20. Então seu D8 não vai brilhar, Fred. Só tiro um naquele D8. É. O Bredão fala, vou jogar o D8 aqui pra te dar um. Dois. Bom. Vocês são teletransportados, fazem uma viagem planar e se deslocam espaço-temporalmente para uma outra masmorra localizada, vocês não sabem onde. A voz do Ivan deixa de cessa na mente de vocês. Adeus. E vocês surgem no meio de um salão. Um salão estranhamente octogonal. Um salão que não tem o seu formato regular. É um salão que ele é muito comprido e estreito. Porém, os cantos desse salão não são cantos vivos em 90 graus. Eles são quebrados, formando uma nova e pequena parede. Ao todo, são 8 paredes que tem nesse salão enorme que vocês estão. Contigo a ele... existe um outro salão enorme, quadrado, que vocês olham para a esquerda e vislumbram esse salão, que ele está num desnível, ele está um degrau abaixo do salão onde vocês estão. Atrás de vocês existe um corredor de saída e que vocês conseguem ver que ele se bifurca para a direita e para a esquerda depois de alguns metros. E à frente de vocês existe um outro salão retangular, contíguo a esse onde vocês estão também. Só que esse salão ele é um degrau um pouquinho mais elevado do que esse salão onde vocês estão. Desse salão que está à frente, vocês notam que existem portas. Uma porta à frente, uma porta vocês conseguem ver à esquerda. E o salão que está à esquerda de vocês conseguem ver que na parede oposta dele, existe no centro do salão, existe uma porta. Que sai desse local também. Imediatamente quando vocês entram nesse lugar, vocês são acometidos por um mal-estar violentíssimo. Suas entranhas se reviram dentro dos seus estômagos, desesperadas, tentando sair de lá de dentro, como se elas tivessem vida própria. Isso causa um efeito nocivo a vocês, fazendo com que todos vocês fiquem atordoados. Se ele, você, a gente não tem opção, é a única que tem direito a uma salvaguarda de constituição para evitar esse efeito. Qual que é a CD? Mestre. A CD é 50. Eu tirei um! Eu já fui pegar por causa disso. Boa, amigo. Passei. Ok, isso conta como 20. Isso. Eu tirei 1 e 19. Beleza. Passou? Passei. Ok. A gente pode pegar. Ainda bem que esse 1 conta como 20. Mas eu pego a de 20 ou pego a de 1? Você pega a de 20. Até é crítico. Eu sei lá, vai que o mestre aqui vai seria lá, considerado mas... do, né? Não é considerado o 2, é, mas... É que eu não tenho margem de crítico, então pra mim é 19. É. Save from existe também. É. Você é a única que resiste a isso. Então se eu tirar 18, porque o meu margem de crítico é 18. Você então, vê todos os outros eu tirar 18 a 3. Enjoados, cambaleando, tentando se apoiar na mobília próxima, que existe mobília nesse salão. Ele não é um salão vazio. Você vê todo mundo se apoiando ali, o Murray se apoiando no chão com o próprio machado, né? Todo mundo tonto, todo mundo zonzo. Felizmente não há inimigos aqui no momento. É, parece que só o ambiente é o inimigo. Você consegue já notar de imediato esses detalhes que eu descrevi para vocês. Vocês ainda ficam se apoiando um pouco, né? E chama a atenção de vocês o desespero aterrador da Toph. A Toph, lembrem-se que a Toph estava vendada, certo? E a Toph, ela desesperada. Gente, gente, o que tá acontecendo? Onde eu tô? Eu não sinto vocês! Eu não sinto vocês! O que tá acontecendo aqui? Eu não sinto o lugar! Não tem saída daqui! Cadê? O que tá acontecendo? Calma, não deve ser pedra o chão. Deve ser outro material. Sim, o chão é pedra. Pedra? Sim. Deve ser um tipo diferente de pedra. É nimbe, lembre-se. Então, o que é pedra não é pedra, o que é pedra. Sim, você tá aqui, tô. Eu não consigo sentir você com meus pés. Então tira a venda, né? Enxerga nós com o olho agora. Espera. Ela, meio atordoada assim, ela dá um passo pra trás. Ela. Nossa, de repente, tudo ficou maior aqui. Tem uma masmorra inteira. Ai, ai, Lena, não tem nada, Wina, socorro. Ixi, tá doido. Cada passo que a Toph dá, vocês notam que ela tem uma reação. Ora, ela tá num lugar que não tem espaço para ela estar. Isso dispara uma claustrofobia astronômica nela. Ora, ela sente que ela tá num espaço muito amplo e percebe lugares além. Imagino que seja algo da masmorra de Nimb, né? Já que é caótico. Pode ser que o local esteja em movimento. Que o mapa se altere, não sei. Bom, o atordoamento de vocês vai passando, vai cessando, e aí vocês começam a vislumbrar os detalhes desse local, certo? Marie! Sai daí! Vocês estão num salão, de uma sala de visita, como se fosse uma sala de uma biblioteca particular, mas não há livros em estantes aqui. Tá? Existe mobília, existem algumas poltronas estofadas, né, acolchoadas, extremamente vestidas de cor. Existem poltronas suficientes para todos vocês se sentarem ali e esperarem a maior tarde de vocês passar, certo? No centro desse salão, e ao redor do qual essas poltronas estão dispostas, existe uma mesinha de centro com um vaso em cima. Uma plantinha. Tá? É uma plantinha. É uma plantinha. Ah, esse plantinha vai virar carnívoro. Ao redor, vocês notam que existem outras mobílias. Tá? existem algumas estátuas. Existem alguns quadros na parede também. Eu quero fazer uma ação. Pode terminar a descrição. Deixa eu terminar a descrição. E tudo isso vai chamando a atenção e fazendo com que vocês, pouco a pouco, percam um pouco de sanidade que vocês ainda possuem. Porque quando vocês olham para as poltronas, vocês notam que as poltronas não são um sofá convencional que vocês estão acostumados a ver. Essas poltronas, algumas poltronas, elas têm aquela perna de madeira, em art deco, que é toda arredondadinha, com uma voltinha bonitinha. A perna dessas poltronas são pernas humanas. São pés. Meu Deus. Peludos. Pés de salto alto. E vocês percebem que uma dessas poltronas tem a unha encravada. Que dó. Não pisa nessa. Não, bico. O estofamento dessas poltronas, que vocês olham assim, vocês pensam, poltrona de couro. Alguém com dinheiro fez isso aqui, né? Montou esse salão. E aí vocês olham e vocês percebem que o estofamento, ele é estranho. Ele lembra um rosto humano, todo bonachão, de alguém que terminou um banquete farto e tá estirado no sofá, com uma cara de felicidade, meio que cochilando. Meio de boca aberta. Vocês olham, vocês veem rostos, vocês reconhecem rostos nessas poltronas. Legal. As estátuas ao redor são igualmente estranhas. Essas estátuas, elas têm o aspecto de pessoas, né? Mas não pessoas. Tem uma pessoa que tem três pernas. Uma coisa completamente alucinante e caótica. Para piorar um pouco, vocês olham ao redor e vocês notam que tem uma outra poltrona que está no teto. Diante dessa poltrona tem uma outra mesinha com um livro apoiado sobre a mesa. E esse livro, ele tem pequenas perninhas de formiga e ele fica andando o tempo todo em cima daquela mesinha ali se deslocando. Qual que é o título? E vira e mexe, ele vira uma página. Não dá pra ver o título. Ele tá porque aberto. Ele tá aberto e aí ele vira uma página. Ligou. E vocês notam também que nas paredes tem mobília. Não só no chão, como é o normal, como é de se esperar, mas na parede, no teto, tudo tem essas mobílias estranhas e enlouquecedoras. Isso aqui dá uma ideia de como é esse ambiente onde vocês estão. Que da hora. É algo mais ou menos dessa natureza. Okay. O lugar onde vocês estão. Pode ficar pra vocês. Existem também janelas, tal qual essa imagem. Existem janelas. Lembram que eu disse que à frente tinha um outro salão, à esquerda um outro salão e atrás um corredor. Na direita são intercalados quadros e janelas. E dessas janelas vem claridade. É, essas janelas dão para o exterior. De alguma forma que vocês não conseguem conceber. Vocês não conseguem entender. Dá uma olhadinha pra ver o que vem nesse exterior. Antigamente era só vazio, né? São 4 janelas. 1, 2, 3, 4. Qual janela você olha? Todas vêm claridade? Todas vêm claridade. Na janela número 4 vem menos claridade. Eu vou na 2. Vai na 2? É. Apareceu uma baleia gritando. Você chega na janela 2, Cira, e você olha lá pra fora e você se surpreende com o que você vê. Você vê uma cidade. Uma cidade grande, vasta, repleta de pessoas. Lembra vagamente a você a cidade de Valcara, pela dimensão e quantidade de pessoas. Mas há algo muito estranho nessa cidade. Não tem carruagens. Ou melhor, existem carruagens. Mas as carruagens não são puxadas por cavalos. Essas carruagens, elas são barulhentas, ao que você percebe. E elas possuem canos de descarga em suas traseiras, dos quais emanam uma fumaça escura, poluindo o meio ambiente. Que lugar horrível. Subitamente vem uma carruagem muito grande dessas. Cabe dezenas de pessoas dentro. Estranhamente, de alguma forma, vem à sua mente as palavras de Nimbi. Ônibus. Quando ele chamou um de vocês de ônibus. E você consegue ver que nessa carruagem estranha, na frente dela, no alto, existe um letreiro com runas estranhas. Que normalmente as pessoas não conseguiriam compreender. Mas você, por suas habilidades ímpares, você consegue compreender o que está escrito ali. Embora você não saiba exatamente o significado. Mas você consegue, pouco a pouco, ir soletrando letra por letra e formar uma palavra com aquelas runas estranhas. Está escrito algo que talvez seja London. London. Não faz o menor sentido para você. Bora para London. Deve ser o nome do ônibus. É a marca. Ué, bora pra Londres. Eu vou pôr uma plaquinha no Kurama também. Vou pôr uma plaquinha no Kurama também. Boa. Ele é um demônio, não ficar mostrando seu nome pra todo mundo. Ele não é um demônio. Ele é um pesadelo. E aí? Ok. Um detalhe importante, antes de qualquer coisa. A planta no centro. Ok, voltamos à plantinha. A plantinha no centro. Ela é completamente estranha. Porque quando você olha, você vê um vaso, você vê algo plantado, a primeira coisa que você pensa é, ah, pela cor deve ser uma palmeira. Mas conforme você se aproxima e olha com mais detalhes, você vê que não é uma palmeira. São duas pernas, meio pardas, peludinhas, com os pés virados para cima. E tem uma plaquetinha indicando que vegetal que é aquele que tá plantado ali. E na plaquetinha tá escrito, planta do pé. Olha, não é que faz sentido? Meu Deus do céu, mano. É uma planta do pé. Planta do pé. É o que está plantado ali. Meu Deus. Você faz alguma coisa com a planta do pé? Os dedinhos dela se mexem. Cada um dos 8 dedinhos do pé que você cutuca. Ela tá morrendo de vontade de fazer cosquinha na planta do pé. Ela tem cosquinha como as pessoas têm no pé. Tem. Os 8 dedinhos dela se mexem. Ixi, é o pé do Lula. Ok. Ao contrário, cada pé tem 8 dedos. Vocês estão bem? Agora sim. Mais ou menos. Deu uma melhoradinha. Vocês vão se sentindo melhores pouco a pouco. Porém, digam suas tendências. Eu sou neutro. Leal e neutro. Caótico bom. Eu acho que é por isso que você fez o teste. Caótico bom. Pela sua tendência caótica, não, né? Sei. Caótico bom que você fez o teste de... Não faço a mínima ideia porque que eu pude fazer um teste. Por causa da tua tendência, certeza. Senão ele teria perguntado antes, né? Sério, você tá super bem aqui. Tô. Comprando a tua... Murin, você deu uma melhorada no, na tontura, no enjoo, mas você se sente meio desconfortável. Sabe quando você entra num lugar muito abafado, que você não consegue nem respirar direito, fica aquela sensação estranha? Você tá assim. Você lembra, você é o que tá pior de todos. Você tá suando frio, sentindo-se mal de estar nesse lugar. Você de todos é o que tá pior. A Toff deve estar pior ainda, porque acho que ela é leal e bom, mano. Deve estar podre, coitada. A Toff é leal. Eu acho... Não, não acho. Eu acho que ele é leal e neutro também. Igual ao Suzerinho. Ok. Personagens. Isso seria pior, bom ou leal? Leais. Não, leal é diferente de bom. Você pode ser leal e bom. Personagens leais. Tem um redutor de 10 em todas as suas rolagens. Nossa! Personagens neutros. Tem um redutor de 5 em todas as suas rolagens. Personagens caóticos não tem redutor nenhum. Então, filho, se vira, mata todo mundo e nós espera. A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero tentar um mapa, já que é terra ou chão, eu vou tentar com a Runa da Terra pegar um mapa do local, já que a Toff está incapacitada por algum motivo. Ok. É melhor a gente botar a Toff no plano de alguém ou no Iruir? Não, ela vai com nós. Pergunta pra você. Ah, esqueci o detalhe importante, antes de você fazer isso. Sobre a planta do pé, sobre a mesinha, existe uma moeda. Alguém tem uma moeda, hein? Não. Não tem as carteiras. Pronto, uma moeda seria importante agora. Vamos ver se o Carpe tem uma moeda pra salvar, porque eu não tenho uma. Não tenho. Ó, o Carpe tem a moeda. Ó, oh, aí sim, hein? Aproveita esse NFT. Ó, e de 50 centavos são moedas boas. É uma moeda. Girando assim. Um tibar. Eu vejo o que que... É só um tibar normal? É um tibar. Normal. Pegou o tibar? Peguei. Okay. Quando você pega o tibar, quero você escuta um barulhinho. E quando você escuta esse barulhinho, à sua frente, no ar, surge uma mensagem. Translúcida, que vocês conseguem enxergar através dessa mensagem, só que vocês estão vendo ela ao contrário. Tá de trás pra frente pra vocês. Pra você... Tá escrito normal assim na sua frente. E tá escrito assim: boas-vindas, viajantes, ao reino de Ning. Não vai jogar Jumanji. Eu tenho certeza que ele vai comprar. Boas-vindas, viajantes, ao reino de Ning, a masmorra de Ning. Nesse lugar, a sorte e o azar são quem mandam. Joga esta moeda toda vez que você for entrar num ambiente novo. Ok. e fica piscando a mensagenzinha. No final do texto tem um tracinho e ele fica piscando. Será que alguém digitar alguma coisa? Ou falar? É, não tem o teclado aqui, né? É limbo, filho. Ok. Nada acontece. Eu vou tentar pôr a mão no meu. Quando você toca assim, você sente que você toca em algo. Ih, toquei. O negócio brilha, as letrinhas sobem e começa a aparecer a continuação do texto. Olha. Ponto screen. É uma cutscene de videogame. É, eu falei que dá pra jogar de Jumanji. Porra, velho. Um Jumanji caótico. Ok, vamos ver o que fala. Esse aqui eu não vou pular. Jumanji versão caótica. Coroa é um resultado bom. Ah, isso é importante. Não saber. Coroa é um resultado ruim. Eu vejo se as duas. Você tem coroa e não coroa. É um tibar normal, tem coroa e não coroa. É nível, eu preciso conferir, né? Você nem vai pegar seu tibar, hein? Coroa, não coroa. Tá, ok. Só isso apareceu? Tem continuação? Não, e aí tem um ponto final, né? Quando termina o texto, o negócio some. Então, eu esqueci. Uma observação, só que vai ser tão caótico que não vai ter nem ponto heróico. Pô, é verdade, ponto heróico. É tão caótico que não tem ponto heróico. Não tem ponto heróico, hein? Esqueci. Pontos heróicos são importantes. Principalmente pro mestre. Só que pontos heróicos aqui, eles não quebram a regra. Eles criam novas regras. Eles criam novas regras. Eles amarram vocês a mais regras. Que delícia. Tô brincando. Não tem isso, não. Ok, vamos primeiro tentar um mapa, então. Eu acho que pra isso eu não preciso da moeda. Não vou entrar em novos locais. Então eu vou tentar fazer o um mapa do local. Ok. Qual é o teste de runa? Tá, esse de Jumanji vai ser qual? A primeira versão ou a segunda? 34. A primeira eu acho que era mais caótica. Seria fácil demais. 34, amor. 34? Um teste de runa de terra? É. Ah, que bosta. Eu não tenho muita runa terra. Ah, que lixo. Não vai pagar aluguel. Isso é o suficiente, Ser, pra você conseguir detectar e ir determinando o ambiente. Só que isso vai ocorrendo de forma lenta. Porque esse local ele é completamente estranho. Tem hora que a sua percepção ela chega num ponto e para, como se não existisse nada além. Depois de um tempo, como se carregasse algo, né, você começa a perceber além do ponto onde você parou. Mas pouco a pouco, depois de um tempo, você consegue traçar um mapa do local. Masmorra de Lena, masmorra de Linu, masmorra de. Nossa, Mara, ele já imprimiu todas! Masmorra de Megalok, masmorra de Nimbe. Vai ver, tem duas. Vocês começam no ponto marcado com I. Ué, pequeno, viu? É enorme! Próximo! Tô tentando matar um. Caraca, cuzão! Nossa! Oh, gente, vai ficar e essa o quê? Não dá nem pra saber onde é que é o final, né? Um mês aí pra terminar isso aí. Eu acho que a gente vai ter que andar e voltar no mesmo ponto. Vai tomar sala que se mexe aqui também. Pois é. Bem, vamos primeiro pegar a chave pra ver se aqui ela funciona. É. Ai, tomara que ela ponte pra janela, ponta pra janela, ponta pra janela. Tira a chave. Antes de você tirar a chave, depois que você conclui o traçagem do seu mapa, alguém rola aí um D6, por favor. Sugiro não tirar nenhum nem dois. Três, fugia. Escaparam. Muito bem, agora você sim pode pegar a chave. Peguei a chave. Senão a chave ia pegar você. Cuidado que a chave te pega daqui, te pega de lá. Que é isso? É, caótico, é a musiquinha da Cuca. A chave, ela aponta pra aquilo que vamos convencionar como norte. Eu não sei pra cima. O que você quer convencionar como norte. Ok. É pra cima no mapa. Assim. É tipo Hogwarts. É tipo Hogwarts. Não dá pra você ir pra uma sala quando tiver virada. Chega no campo. Opa! Como é que vira essa sala? Não vou esperar agora. Ok, vamos seguir então. Ok, vocês seguem pro norte então? Uhum. Perfeito. Vocês... Aqui é o segue o líder. Vão saindo desse salão e vão em direção a esse salão contigo. Isso. Todos vocês joguem uma salvaguarda de destreza. Puta que pariu, onde é? Qual que é a CD? 35. Como é que... passei. Oh, a gente conseguiu tirar 6 uns. Que beleza! Os 3 eram 11. Os 3... Então o meu é... Os 3 tiraram 11? Sim. Ah, então peraí. A sorte veio pra nós. Mesmo. Então, peraí. Se 3 é o número mágico, a sorte veio pra nós. É muito 1. Então, peraí. Então, alguém rola um D100. Ah, deixa que eu rolo. Vai. Sugiro nesse teste nunca tirarem 100. Porque eu tirei 12 no dado no teste. Foi 12. 13. Ou tirar 100, porque vai ser o mais divertido. É, então, 13. 13. Aí basta saber pra quem, né? Nossa! Bom, quem falhou no teste de destreza? Qual que é a CD? 35. Passei. Passei. Não tem destreza. Murray falhou? Ok. Vocês tem vão como indo... usar a... Não. Não é. Vocês vão não indo, é. Seguindo em direção da onde a chave aponta, pro salão contigo. Se ele é à frente, Celerin em segundo, Murray em terceiro, certo? Pode ser. E aí vocês escutam o Murray praguejando e olham pra trás e veem que ele quase caiu. Aquele degrauzinho que tinha, ele tropeça naquele degrau e cai. E aí vocês notam que é um degrau muito baixinho. Sabe aqueles degrauzinhos que são feitos pra você tropeçar? É um desses. E o Murray tropeça nesse degrau e quase que ele cai. Murray, esse tropeção enerva você num tal grau que faz com que sua percepção falhe. E você não nota o perigo iminente que abre a porta da esquerda e adentra o salão. Mas a gente vê, então. E para e encara vocês. Vocês todos vêm. Só que o Murray não consegue antever isso. Nem a Toph. Porque a Toph, ela tá... Gente, não tem masmorra. Tem masmorra sim. Não tem. Tem. Tem. Eu vou falar pra ela. Tem. Pisa com não o pé tem. Só. Tem, não tem. Pisa com o pé só. Ela pisa vai. Só com o pé que tem. Não tem, não tem, tem, não tem, não tem. Uma amarelinha. Tem, não tem. Tem, não tem, tem. É, pisa com os dois, né? Pisa com os dois. É, não tem, tem. Abra a porta da esquerda. Vocês vão pra esse salão acima aí. Vai, vai, vai fazer uma tração do caminho aí. E aí à esquerda de vocês tem uma porta. Quando vocês param pra olhar pro Murray tropeçando ali, se apoiando atabalhoadamente ali pra não cair, vocês escutam clique, a porta se abrindo. Só que a porta, ela não faz o clique e o tradicional. Quando a porta faz clique e ela se abre, vocês escutam um som estranho vindo da porta. Como se fosse uma pessoa satisfeita depois de tomar um chocolate quente. A porta, ela abre fazendo... E aí vocês veem uma pessoa entrando através daquela porta, que deixa vocês espantados. Provavelmente eu mais ainda por não ter percebido. É uma pessoa grande. É um bugurso. Não é um bugurso. É um bugurso. Mas começa com B. Mas não é um bugurso. Já tem um chicote. O carpo se cuide. Caiu já. Vocês olham e vocês veem. Retratada. Um Baylor. Por isso que eu falei. A face de alguém muito semelhante a Neron. Ao próprio Murray uns tempos atrás. Tem um Baylor. Ele entra na sala, abrindo a porta, e ele para diante de vocês. Oi. E olha estupefato pra vocês. Acho que você errou o caminho, pode voltar. Ele fecha a porta. Eu dou uma risadinha, não dá. Não tem como não mesmo isso aí. Ele olha pra vocês. Ele tá com algumas coisas assim debaixo do braço. E aí ele se vira. Tá com o grimório dele? Ele tá com os livros. Quem são vocês? Nós somos os... Os libertadores que fala? É. Nós somos os libertadores. Eu só caí aqui só. Oh, sejam bem-vindos então. Fiquem à vontade para explorar a masmorra. Ah, muito obrigado. Eu estou no meu horário de leitura. Com licença. Fique à vontade. Ele vai, passa por vocês, vai pro outro salão, senta numa daquelas poltronas. Quando ele senta na poltrona, vocês escutam o som de uma gargalhada. Ele pega um livro. Eita. Abre o livro. E aí você consegue ler o título do livro dessa vez. Tá escrito, como enlouquecer seu chefe em 3 dias. Esse livro deve ser bom. Sim, realmente, muito bom. Maravilhoso. Ok. É um jeito novo de ler livro. Uso único. É um jeito novo de ler livro. É que eu acho que esse você só lê uma vez. Ok. E ele tá lendo o livro de forma gastronômica. Ah, o seu moço, seu Baylor? Sim. Tem muita gente. Epaminondas. Epaminondas. Prazer. Muito prazer, eu sou Ciene. É, seu Epaminondas, tem muita gente por aqui nessa masmorra? Ah, sim, sim. Ok. Eu acabei de cruzar com um cachorro ganso ali fora. Cachorro ganso? Sim! Tem vários deles por aí. Sério? É. Eles são piores que cachorros ou piores que gansos? Porque gansos são terríveis. É, você imagina a combinação dos dois então. Pois é. E se for um pincher, acertou. Nossa! Tem alguns por aí. Que magnífico! Ok. É, muito obrigado, senhor Epaminondas. Oh, pois não, é um prazer. Imagina um ganso pug. Um ganso pug. É, vamos ver pra onde que a chave aponta. Da esquerda e pra cima. Vou deixar o pão indicando agora. A chave, ela aponta pra cima. E você sente algo estranho, ser algo vibrando em você. Será que é o pergaminho lá de Sigil? Não. Algo recente. Algo recente? Eu tô procurando ver o que é que tá vibrando. Cadê a moeda? A moeda? Moeda. Será que eu tenho que jogar agora? Tem. Droga. Você é a vida, né? Eu tenho que tirar o que mesmo? Coroa, né? Coroa é bom, cara. Coroa. Coroa. Muito bom. Muito bem. Que eu abro a aguinha. Perfeito. A chave tá apontando, continua apontando pra cima, continua indo pro norte. Vamos indo então. Tchananana. Vocês vão até a porta, diante de vocês. E aí é estranho, né? Porque a porta, ela não tá ao nível do chão. A porta, ela está no centro da parede. Tem que dar uma rodinha. Talvez. Escalada. Vamos dar uma rodinha. Boa, chegou na porta. É uma maçaneta redonda de girar. Então, pode ir. Você gira e você percebe que não abre a porta. Tá trancado. As maçanetas são ao contrário do convencional. Ah, então, gira pro outro lado. Você gira pro lado que normalmente fecharia a porta. E a porta se abre. Muito obrigado. Tem mais alguma peculiaridade assim? Oh, várias, várias. Realmente tudo é dito. Boa diversão. Fazer com direita, fazer com direita. Você não faz ideia. Pelo menos um lugar que os canhotos se dão bem. Mas os canhotos são sinistros. Também. Caóticos. Então vamos lá dentro. Vocês atravessam a porta e chegam a um corredor. Esse corredor, depois de... Joga 2d6. Tá peste. Tira 1 e 2, hein? 5 e 3. 8. Esse corredor, depois de 8 metros, ele se bifurca. Ele segue à frente e à direita. À frente, depois de mais... Joga 2d6. 4. Depois de mais 4 metros, ele termina numa porta. Feita de dentes. E à direita ele segue um corredor aberto no teto. Ou seja, vocês estão num corredor de 2d6 metros de largura. De 6 metros de largura. Um corredor de 6 metros de largura. E aí quando chega 8 metros depois, tem uma saída no alto, um corredor que vai pra direita. E à frente de vocês tem uma porta de dentes. E aí? Pra cima ou dentes? Calma, ela tá analisando. A chave ela tá apontando pra cima ainda. Pra cima? Uhum. Não, pra frente. Pra frente, ok, é, porque norte. Pra cima agora é o. Pra cima no mapa. Anda okay. Até a bifurcação. O norte. Vamos indo então, vamos seguindo a chave. Vamos andando? Até então, a bifurcação. Chega até o ponto okay. Da bifurcação. Vocês avançam então até o ponto da bifurcação. E agora? E a chave ela continua apontando pro norte. Então vamos indo. Vamos pros dentes. Os dentes? É. Se é pra onde ela tá apontando, é pra onde a gente vai. É. Pra porta de dentes. Você chega na porta de dentes. Não tem maçaneta. Não tem tranca. Mas vocês notam que é uma porta estranha porque ela se distingue, se diferencia do restante da parede. Vocês conseguem notar que deve ter talvez ali dobradiças, embora elas estejam ocultas. O que tiro, vocês fazem? Eu tiro uma carne e ofereço. Uma carne? Ué, dentes? Ela deve querer comer alguma coisa. Ué. Quando eu digo porta de dentes, são dentes desse tamanho. É, pra mim, é dentes, é uma dentição. São dentes desse tamanho. E eles são sobrepostos como uma armadura de placas, formando essa porta. Oh. É como se várias arcadas dentárias se sobrepusessem de cima para baixo e de baixo para cima, formando essa estranha porta. Eu vou fazer escama. Como então, se fossem escamas. Tem assim ou não? São todas assim? Tem... Eu vou na parte onde elas se juntam e vejo se tem um lugarzinho pra você abrir assim onde teria a maçaneta. Não tem. Será que é alguma... Um código? Uma... É uma alavanca, alguma coisa assim? Sei lá, dou uma empurradinha nela. Empurra? É. Ela não cede. Eu puxo então. Você puxa? É. Como você puxa? Enfia a mão no dentinho. Enfia a mão nos dentinhos? É. E puxa pra trás? É. Quando você enfia a mão nos dentinhos e você puxa pra trás, ela começa a abrir. E aí, quando ela termina de se abrir, sai um tapete vermelho de lá de dentro pra você entrar. Uma língua gigante vem. Meu e Deus se estende no chão pra você pisar sobre ela. Eu tô me sentindo no bagulho de conto de fada, só é véio. Não convencional. Vamos lá. Vocês seguem? Sigo. Joga moeda. Alguém joga moeda agora? Vamos deixar uma vez de cada? Isso. Pra não ficar só no rabo da Tamires? Isso aí. Mãe vai tirar a cara. É. Cara. Cara, muito bem. Eu virei, né? Bem. Muito bem, agora joga um D2. Um D2? É. Não, um D4. É a única vez que vocês vão jogar um D2. Um. Ok. Devia ter deixado cair na mesma, fiquei com medo de espalhar. Beleza. Vocês olham lá pra dentro dessa sala, antes de vocês entrarem, obviamente. E vocês notam que existem mobílias nessa sala que tá adiante aí. E as mobílias dessa sala são todas feitas de dentes, de línguas, uma outra feita de nariz. Existe uma cadeira feita de nariz. Essa pode tirar qualquer ponto. Nariz que você gigantesco. É verdade, ó. E conforme vocês caminham por esse corredor, vocês notam algo estranho. Porque vocês. Quando vocês chegam no corredor, vocês olham. Vocês veem a porta à frente e a saída do corredor à direita. Tá muito perto de vocês. Conforme vocês começam a andar, parece que o negócio não chega nunca. Aquilo que parecia 8 metros se estende como se vocês tivessem andado uns 30. Dando a impressão de que é muito maior por dentro do que por fora. E aí vocês olham para dentro dessa sala. Toda a mobília é feita de dentes. Existem cadeiras, existem mesas, existe um balcão, certo? E vocês notam que isso é como se fosse um bar. Bora beber. Existe um balcão ao fundo, com bancos feitos de molares enormes. Atrás desse balcão existe prateleiras, e nessas prateleiras, bebidas. Bebidas estranhas, bebidas exóticas. Bebidas que estão em pequenas garrafas desse tamanho assim, todas elas. E essas bebidas são todas coloridas. Vocês conseguem ler os rótulos de algumas dessas bebidas. Eu imagino. Não. Vocês estão lendo lá algumas das bebidas, tem uns rótulos assim, Oral-B, Plax, Listerine. Bebidas que vocês que ele ia dar um nome, mas... nunca viram, nunca ouviram falar. Será que é bom? Bora beber? Não sei, você tirou coroa. Você tirou cara, quer dizer. Eu tô falando, bora beber. Ainda bem que ele explicou que era coroa, agora que é cara, eu não tomo nada daqui. É isso que eu falei. Bora beber, filho. Oi? Você escuta uma voz, mas não vê nada. A voz vem da direção do balcão. A tua fala. Eu sinto alguém, mas ao mesmo tempo não sinto. Ixi, Maria tá doida. Vou até lá. Parece uma fada. Vai até o balcão? Eu consigo dar uma levantada e tentar ver por cima do balcão, é maior que... Como você vai? Você entra na sala? É, a gente entra, né? Vocês entraram na sala. Ok, joga um D6 saída, alguém. Mano. Joga um D6 alguém. 4. Tem que entrar aqui. Perfeito. A chave que não entra? Após vocês entrarem no local, o machado do Morin apaga. O machado dele deixa de brilhar, se ele. Todos os itens mágicos que vocês possuem perdem os poderes. Eu volto a ser normal, então? Você volta a ser normal. Não. Você volta a ser si, você não volta a ser elemental. Não sei se você volta a ser normal. Não sei, tá. Não, mas a minha transformação não é mágica, mas se é um campo de magia, vai me dar dano porque eu tô no elemental. Então eu mesmo volto. Ah, ok. Tá bom. Por livre de espontânea pressão. Por livre de espontânea pressão, eu volto do a meu... certo. De não tomar dano do meu corpo. E aí vocês vão entrando, chegam próximo do balcão, e você escuta de novo aquela vozinha. Experimente. Eu tomei uma coquetel de Listerine. Eu dou uma... Normalmente você não vê nada. Desculpa, eu não tô te enxergando. Cadê você? Eu estou aqui, bem na sua frente. Você é o balcão? Eu. E você olha assim, com atenção, você percebe. Isso é somente uma linha branca na sua frente. O cara é o fio dental. Dou... muito fino. O cara é o fio dental. O atendente é um fio dental, mano. É só um fiozinho, velho? É um fio dental. Okay. O balconista. O barman. Meu Deus do céu, mano. É. Mas o que essas bebidas fazem? Refrescam o seu hálito. Refrescam? Qualquer tipo de criatura? Ai, meu Deus. Quanto custa? Custo? É. Não é cobrado! É de graça? São de graça! Onde esmola, né? Onde ela vai? Não, bebida! Não é esmola! Ah, desculpa, eu só quero dizer que tipo, é. Não é comum. Exato, por isso que é assim. Faz sentido, dá um então, shot pra mim. Querer? O que você recomendar? Meu, eu tomo um shot de Listerine. Ele vira, se enrola num Listerine verde. Porra. A outra ponta dele se enrola num copo que é um dente cariado. Que tem um buraco. Ah, ok. Faz sentido. Coloca em cima do balcão. Vira ali e serve pra você. O copo ali com a bordinha preta. O cara tinha tomado de copo. Agora que você falou, eu me dei de um ditado. Mas é menor, hein? Cavalo dado não se olha os dentes. Viu? Não queria falar não, mas já tomei copos muito piores. Só um minutinho. Vamos ver o que a minha... Você toma? O que a minha colega disse. Tem gosto de hortelã e de sabão ao mesmo tempo. É horrível esse negócio. Eca. Você engole e imediatamente dá náuseas. Você está exatamente bebendo enxaguante bucal. Sei lá, não é tão ruim. Não é tão ruim. Você já bebeu? Eu já pus na boca. Você engoliu? Eu já. Mas não tem você gosto. Você engoliu já? Enxaguante bucal já. Você engole um pouco quando você vai fazer gargarismo. Mas não, não tem, tem como, gosto velho. De sabão. Você não engoliu um pouco? Não, pra mim. Quando você vai fazer gargarismo? Uma combinação de gosto de sabão com hortelã. Pra mim é álcool e hortelã. Também é a versão do mesmo pensamento dela, mano. Ah, é verdade, tem álcool esse daí. É. Não é Listerine moderno, não, tem álcool. Diferente. É com álcool, né? Sem álcool. É. Esse é o Listerine com álcool, não o sem. Não, é o sem. Ok. Mas, aqui ainda não vi. Mas tem o sem álcool também, pras crianças. Aonde você é menor de idade? Eu acho que não. Ah, a mocinha aqui, ó. Menor que 750 mil anos? Ah, menor que 750 mil anos? Sim. Todos. Ih, você é mudada. Vai, porque eu tomei. E agora fudeu. Mas eu não vou contar. Se eu lembro, não dá, você não me vira. Eu não estive aqui. Tá bom. E aí vocês veem o fio dental flutuando, passando entre os dentes e desaparecendo de vista. Já que dá muito. Ficou com medo de levar muito. Vazou. Interessante. Vamos ele, indo. Ele vai embora pelo caminho por onde vocês vieram. Vocês notam que à esquerda existe uma porta. Então, então. A chave, como é que tá lá só dentro? Só tem esse caminho. Você tá com a chave só na mão? Só tem um caminho, só tem um caminho. Não, mas... Novamente, uma porta de dentes. Vamos abrir do mesmo jeito que a gente abriu a outra. Ok, você enfia a mão, puxa ela, abre. Puta, puta. A língua despenca lá pra fora. Cuidado aí, que e não vou levar a linguada. Aí. Vamos indo. Vocês seguem esse corredor. E... esse corredor... ele vira pra direita depois de um tempo. O machado do Murray ainda tá apagado? Quando vocês saem no corredor, o machado volta a acender. É só dentro das salas. E aí vocês veem que o corredor, ele vira pra direita, depois de aparentemente uns 3 metros. Ok. E aí vocês vão caminhando por 2 de 6 metros. 9. Vocês caminham 9 metros. E notam que o negócio é muito estranho ali. Isso faz com que vocês entendam a dificuldade que a Toph está tendo para se localizar nesse local. O corredor ele vira para a direita e aí ele termina com uma porta no teto, de ponta cabeça. Uma porta que vai para a esquerda. É 3D. Ok, vamos dar uma subidinha e abrir ao contrário, né? Todo mundo voando. Para cima ou para baixo? Não importa. É assim. Não, você vai puxar, vai... Você abre a porta pra dentro... É uma porta, abre. Eu abro pra cá ou pra lá. É, então. Pra onde abre, ela não, fechou. Não dá resistência. É. Ok, vocês chegam nessa porta. E essa porta, diferente da porta anterior, que era uma porta feita de dentes, essa é uma porta feita de madeira. Ok. Aparentemente comum. Exceto que existem olhos nessa porta. Quando você põe a mão na maçaneta, os olhos se abrem. Olha, olho mágico. Eu vou abrir. Realmente, os olhos brilham. Oi. Dá licença. Os olhos ficam encarando você. Encaram o Murin, depois encaram o Celerin. A porta ela se abre sem qualquer problema. Ok. E revela um pequeno salão ali dentro. Ué. Você calcula que deve ter uns 10 metros de um lado ao outro. Ok. Tamo entrando. Dentro desse salão, joga a moeda. Brad vai jogar dessa. Porra, Brad! Ele vai tentar pelo menos. Ainda, aqui ó. E que deu. Numa moeda? Deu cara? Deu. Joga um D2. Você falou que era a única vez que a gente ia jogar um D2, era é aquela. É porque deu um, eu esqueci. É um. Um? É. Ok. Vocês entram no salão. Salão com uma mobília estranha. Aparentemente esse salão é uma pet house. Existem animais que estão enjaulados. Oh. As jaulas são feitas de bengalas de açúcar. Os animaizinhos, eles estão presos dentro dessa jaula. E quando vocês entram, eles ficam todos felizes. Que animaizinhos que são? E começam a grasnar pra você. São cachorros gansos pinchers. Meu Deus. À direita. Ele gostou da ideia do cachorro. Sapos corujas à esquerda. Porcos bodes embaixo. E grilo topeira em cima. Meu Deus do céu, velho. Um grilo topeira, mano. Como que cava buraco sem um grilo? Pulando. Sei lá. Fininho. São animais híbridos. Ele tem as patinhas. Coisas bizarras. Tadinhos, não podem ficar presos. Ah, antes de fazer qualquer coisa, quando vocês entram na sala, jogam D6. 4. É o mesmo dano. Ok, de novo. As magias de vocês se apagam. Mas não deu cara. Não deu. Deu cara, e cara é ruim. Coroa é bom. Não, mas... coroa é ruim. A cara. Coroa é bom. É essa. Você te jogou o dado, você falou que isso aí era coroa. Ah. Eu fui pela loja. Cara é esse. Sim, não, cara é o que dá o nome à moeda. Coroa é o número. Cara da moeda. Esse coroa é... nossa é o número? Não, isso é a cara. Isso é cara. Isso é cara. Então deu coroa. É. Agora é tarde demais. Pra mim, cara, é a cara. É, mas quando ela jogou, parceiro, ela deu esse aqui e falou que era coroa. Tá bom, convencionem o que vocês quiserem. E eu ainda entendi. E por isso só eu denominei. Só deu moeda pra mim. Na próxima sessão eu pego o meu Tibar. Ok. Que é o contrário. Um Tibar tem a cara e a cara com coroa. Tem a coroa e a não coroa. É, com coroa e sem coroa. Tá, mas fácil, os dois são cara. Tá fácil de pegar? Deixa quieto. Eu acho que tá. Deixa aqui. Não sei. Ok, então os animaizinhos presos ali. Não, eles não podem ficar presos. Você vai tirando as bengalinhas de açúcar, que são as travinhas das portas, e vai abrindo todas as portas. No... Põe na boca uma. Alguém quer? Não, eu tô enjoado ainda. Ah, é bengalinha de açúcar, é bom. Eu tô na dieta. Acabei de tomar um enxaguante bucal, agora eu vou comer um doce. A primeira que você pega é bem salgadinho. Dentista eu acho bom. Tem gosto diferente? A segunda é azedinha. Oh. A terceira é adstringente. Eu vou pegando e vou guardando todos. Tem gosto de ginomoto. Meu Deus. Vou tirando todas as travinhas. Ok. E ela põe no saquinho de doce dela. Beleza. Isso, e coloco tudo num saquinho. Agora tenho bengalinha de todos os sabores. Já pode vender. Já posso vender. É, dá pra patentear esse negócio e ganhar uma grana. Exato, vou fazer. Guardei as bengalinhas. Ok, alguém joga um D6. Um. Joga um D6. Quer algum número específico? Tira 100, vai ser da hora. Não. 47. 47? Quando você tira a última bengalinha... Começa a escutar música e o salão ele é invadido por um bando de meio-elfas vestindo roupas bufantes todas coloridas. Elas invadem o salão tocando e comemorando, e dão a volta ao redor de vocês, batendo palmas, e tocando a música, e cantarolando, e puxando vocês pra dançar, e comemorando. Subitamente, os cachorros gansos pinchers começam a pular ao redor de vocês, e... É, eu ia falar, grasnando ao redor de vocês. Pega! E as meio-elfas vão tocando música com vocês, comemorando com vocês. E dançam ali com vocês, tocam a música. Quando elas terminam de tocar a música, elas param, agradecem vocês e vão saindo do salão. Cara, que lugar divertido! Fazendo o caminho inverso que vocês estão fazendo. Eu o que vocês tirei. Fazem? E agora, pra onde a gente tem que ir mesmo? A chave? É pra frente. Pra frente, né? Vamos pra frente. Ok, vamos indo. Sim, cara, eu achei esse lugar. Se toda masmorra fosse assim, ia ser ótimo. Uma masmorra ótica, não. Ok. Por onde as bardas partindo, vocês vão ouvindo a música delas continuando a distância, ficando cada vez mais baixinho. Você podia andar assim, né? Andar tocando uma música pra gente. E eu falo como? O que você quer falar? A música fala pode cantando. Ser instrumental, não precisa ser fala vocal. Fala cantando no meio da música, olha que legal. Caramba, só fazer o instrumental, não precisa finge cantar. Que você é um personagem da Disney. É. E fale cantando. Exato. Ia ser divertido. Ainda mais aqui, ó. Bom. Vocês saem. Tudo vou fazer um desenho. Segue adiante e um corredor sai para a esquerda. Chave. Apontando para frente. Alguém joga um D6? 4, muito bem. Vocês passam pela bifurcação, seguem adiante. Machadinho. Chegam lá no fim do corredor. Só quando vocês chegam no fim do corredor, ele não tem saída. E aí vocês olham e veem que o corredor continua pra cima. Vamos jogar pra cima. É fechado aqui mesmo. Mas a gente só... Ok, vamos subir. Ok, vocês sobem e aí vocês percebem que vocês estão andando na parede. E o corredor está continuando na parede. Ok. O que no mapa que você traçou, vocês estariam indo para a esquerda, vocês estão indo agora para cima. Que exótico. De forma estranha e bizarra. Só anda, Toff, não presta atenção. Não, a Toff ela já tá abraçando os próprios joelhos nesse momento. Ainda bem que o Dino veio, coitado. Vocês seguem por esse corredor até que ele bifurca. Ele se vira pra baixo. Ok. E aí vocês descem. E aí vocês veem que ele tem uma bifurcação. Um ramal dele que vai pra frente e um outro ramal dele que vai pra trás. Então onde que ele tá? E a chave, estranhamente, agora indica que vocês têm que ir pra trás. Vamos pra trás. E aí vocês seguem pra trás. E pra trás, teoricamente, seria o caminho que vocês fizeram. Voltando. Mas, estranhamente, vocês estão seguindo adiante. Que bizarro. Eu tô confuso no mapa. A gente tá indo pra esquerda ou pra cima? Até eu acho que pra trás. A gente tá voltando. Ou a gente joga 4d6. Sim, esse mapa aí, filho, não dá. Soma todos? Soma. 16. Ok. Vocês olham pra frente, aproximadamente 1 metro de onde vocês estão, tem uma encruzilhada. E aí vocês se dirigem até essa encruzilhada. E depois de 16 metros de caminhada, vocês chegam nela. Ok. Tá, porra. Agora o caminho, ele se divide. Pra frente, pra baixo, pra esquerda e diagonal direita abaixo. Ignora o mapa, Brad. Não, eu tô tentando saber se a gente tá aqui ou se tá aqui agora. É só ignorar o mapa, Brad. Agora vocês estão nessa encruzilhada. Ah, tá. Não, é só pra marcar onde a gente tá indo. É que provavelmente é que mexeu e uniu aqui e fez a gente voltar. A gente tá aqui. Provavelmente o mapa mexeu e aí essa parte aqui se uniu aqui. E aí fez a gente voltar pra trás. Quando vocês chegam na encruzilhada, alguém joga um D6. Ok. 5. Ok. Saúde. Saúde. Saúde. Aí é rinite, não dá o que fazer, não. Aí é remédio, filho. Depois de 4 espirros, só remédio. Alergia. Tá, pô. Calço. Eu tô ótima. Então por que você botou nós aqui se o mestre tem alergia? Podia ter feito igual a gente fez no carro, né? O quê? O quê? Você encontra com o Nimbi. Você quer o quê? Ah. Para aí. Acabou. Resolveu a parada, mano. Papel. Ninguém caga aqui. Tá sem papel, meu bem? Tá. Esqueci. Fala de Nimbi. O papel foi pra ele. As cabeças por cima aí, mano. Você tá espirrando, ele tá tossindo, ué. A gente não ia entrar na sala que se constrói aqui. Acho que não. Ô, droga, a dobra disse que em cima tá caindo. A chave não deixou. O foda é que não dá pra saber onde é o final. Os outros todos estavam pra ter uma noção. Sim, só a chave vem, por enquanto a gente não tá tendo combate nenhum. Não tem um final aqui. Vai ser um quadradinho aqui que vai ter o final. Mano, sabe o que eu tô achando? Capaz não é andar, e só pegar, entrar aqui e voltar pra cá. Foi o que eu falei. Provavelmente o. A gente vai andar e voltar no início. Eu também acho. Senão ia apontar pra cá. Mais rápido por aqui. Mas a gente não sabe, mas o motor tá sempre se mexendo. Não é conectado. O ponto é esse, isso aqui sempre tá em movimento. Porque pelo que ele falou, essa parte aqui veio pra cá e ligou. Então ele tá sempre em movimento. Então, às vezes a gente acha que tá indo pra um canto, tá indo pro outro, fica o centro de direção da tocha. A chave tá agora perdido. Ela aponta pra frente. Pra frente, vamos pra frente. Tá. Vocês seguem pra frente. O corredor, vocês olham, depois de 3 metros tem uma curva pra direita, certo? Ok. E aí vocês andam 24 metros, chegou nessa curva, e ela dá num pequeno salão. Ok. Pequeno salão de 3x3 metros. Ótimo. Vocês entram nele? Entramos nele. Tem que entrar. Ok, vocês entram no salão e alguém joga um D6. Quando vocês entram no salão, vocês notam que o salão... 2. Vocês olham que o salão é um salãozinho pequeno de 3x3. E aí vocês vão em direção a ele, vocês notam que é simplesmente um salão vazio. A exceção dos cachorros peixes que estão fazendo xixi nos cantos das paredes. Cachorro. No teto. Peixinho. Exótico. E aí vocês entram. Quando vocês entram no salão, vocês são teletransportados. Uma terra estranha. Aí acabou. Aventura aí acabou. Tá, merda. Puta que pariu. Recomendamos jogar um dado mais quadrado. É uma boa ideia. Não. Parece que não foi uma boa ideia. Recomendamos colocar o mapa no centro da mesa. Tá. Recomendamos jogar no D4. Tá. Recomendamos você jogar na torre. Não, ele quer jogar no mapa. Quer um D4? Então D4! D4 pula menos, caralho. Ah tá, é pra direcionar onde a gente tá indo. Onde tá o... Onde vai ser teletransportado. Onde tá o dado é pra onde vocês foram. Nossa. Vocês são teletransportados pra esse lugar. Ok. A gente vai fazer mesmo. E alguém joga um D6. Eita, Nossa, agora nós volta tudo de novo. Que divertido. Ok, agora a gente vai ter que fazer o mesmo caminho. Que foi? Ou não, a chave vai mudar pra mudar. A gente praticamente foi pra trás. Alguém joga um D100. Estamos chegando perto do prêmio. Na próxima eu tiro um 100 pra você. Ah, eu quero ver isso. Achei. Ok. Todos vocês... sem direito a testes, estão afetados por um efeito similar ao da magia confusão. Vocês farão ações aleatórias o tempo todo. 69? 69. Você tem a magia? Tenho no aplicativo. Caraca, maluco. Confusão. Joga o Nessim de novo. Vou trocar o dado pra pegar um. Você prometeu um 100 agora pra ele, hein? Um 100 você quer, né? Nossa, dado ruim de ver. 62. Ele conseguiu o QQI, então 100 agora pra ele não importa. É. Ok, agora eu vou jogar um D100. E eu tirei 65,5. Nimbi. Ok, não tô discutindo. A próxima vez eu vou escolher o meu número também. Vocês estão nesse local e uma vertigem se abate sobre vocês. Vocês ficam atordoados. E aí vocês notam que esse salão estranho onde vocês estão, ele... Vocês estão no que seria um... uma espécie de um coreto. Vocês estão num piso elevado. Uhum. Só que ao invés desse coreto ele ser coberto por um gazebo, ao invés disso, ele é cercado por grossas cordas. São três cordas paralelas que dão a volta ao redor desse coreto. Não existe uma escadinha para subir nesse coreto e nem uma portinha de saída, uma interrupção nessas cordas. Elas simplesmente cercam o lugar. Certo? Vocês estão ali atordoados e vocês percebem que vocês estão cercados por um grupo de pessoinhas que colocam seus punhos à frente, fazendo um gesto desafiando vocês para um combate. Uhum. Alguém joga um D4, por favor. Entramos no 20. 3? Ok. Tem 3 para cada um. São 3. 3 monges halflings desafiando vocês para um combate. E vocês notam que vocês estão num ringue, na verdade. E existe uma plateia, e quando vocês surgem, são desafiados, a plateia bate palma pra vocês. E vocês olham e veem que tem uma plateia. São 2 cadeiras. Plateiada pra caralho! É. A plateia é uma plateia de 2 pessoas. Ou algo que se assemelha a isso. São 2 pessoas que estão sentadas nessas cadeiras. Essas cadeiras estranhas, elas são olhos. A almofada da cadeira é a pupila. E o espaldar da cadeira é uma pálpebra. Meu Deus. Okay. E existem perninhas de grilo que sustentam essas cadeiras. E quando a plateia começa a falar de vocês, as cadeiras cricket, cricket, ficam pulando pra lá e pra cá. E vocês notam que essa plateia é uma plateia inusitada. O primeiro aplauso de vocês é um queijo redondo desse tamanho, sentado nessa cadeira, batendo palminhas pra vocês. Ele tem apenas um parzinho de pernas, tão fininhas quanto as perninhas de grilo, um parzinho de braços, terminando em mãos com luvinhas, mas não tem rosto, não tem olhos, não tem boca, nariz, nada. Ele só bate palma pra vocês. Eu viro assim pra alguém que tá no meu lado e falo assim, eu queria comer esse cara, né? Bora tirar um pedacinho dele. Aí ainda ganhar uma carinha. Será que eu posso tirar uma lasquinha? Vou tirar uma casquinha do queijo. Vou tirar uma lasquinha, casquinha do queijo. Será que eu posso tirar a lasquinha desse queijo? É parmesão, provolone. Parece ser um queijo meia cura. É, então. Puxa aí, ó. Se fosse um parmesão lá, dá pra pegar uma lasquinha do parmesão. Não, dá pra tirar uma fracionadinha ali. A outra pessoa que está aplaudindo vocês, talvez vocês já tenham ao menos ouvido falar dessa pessoa. Ah, é alguém de background. Pela descrição. Não, ou é o Hit. Não, é a Hit. Pela descrição. Não é o Hit? Eles não sabem, verdade. Olham, e alguns de vocês talvez já tenham encontrado com ela. Alguns vão se lembrar da descrição dessa pessoa, tá? Mas fica evidente para todos quem é essa figura. quando os Halflings fazem o desafio pra vocês, o que vocês fazem? Quem de vocês é o primeiro a reagir? Sei lá, é porque a gente tá na magia confusão, né? Sim. Então, a reação meio que aleatória, então tipo... É, então por isso... E, ok, reação aleatória, muito bem. Cada um de vocês joga um D10, então, pra ver o que vocês farão. Um. Eu uso meus argumentos pra me mover numa direção aleatória. É, três. É uma direção aleatória, se ele. Meu é três. Três, Murin? É. Você não se move, ou faz ações. Oito. Oito. Vou no banheiro, hein? A criatura usa sua ação para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura determinada aleatoriamente. Okay. Sou eu. Salarinho dá uma pancada nos pequenininhos. Ah, grita com ele. Descreve como é o seu ataque. É um ataque melee. Eu vou chutar ele, né? Você chuta ele. Você chuta ele, ele já sai rolando para trás. Eu saio andando para algum lugar. Assim ele sai rolando para algum lugar. Você saiu rolando? Não, eu saio andando. E quando o Salarinho chuta ele, vocês escutam a voz da segunda pessoa da plateia, né? Chacoalhando pompons e gritando: me dá um C, C, me dá um E, E, me dá um L, me dá um I, me dá um E, desculpa, me dá um R, me dá um I, me dá um N, Celerim, Celerim, Celerim. E vocês veem essa pessoa na plateia torcendo por vocês junto com o queijo. A Niele? Niele, a barda, ou Niele, a maga. Para os não íntimos. Ué, eu achei que ela tava solta. Eu achei que ela tava morta. É. Vai, Celerinha, acaba com eles! Uhul! E ela tá torcendo por vocês. Ah, a gente não conhece, né? Eu acho que não. Pela descrição, vocês olham, batem os olhos. Elfa, peituda, poucas roupas, empolgadaça. 15 mil. 15 mil. Você reconhece, pelo menos, Celerinho. É, pelo menos você reconhece, né? Lendo as histórias, você reconhece que vocês estão diante, ou melhor, Niele está diante de vocês. Mas então eu conheço a história dela. Conhece básico, talvez, básico, né? Básico, é porque eu como jogador não conheço. Não conhece? Não. Ah, Niele é conhecida como uma maga elfa muito poderosa em Arkhan. Tá? Você se lembra dela em Lenoren? E você sabe que ela não era essas coisas, não. Ela era bem atrapalhada. Ah, faz sentido ela estar aqui. Até o dia em que ela decidiu se aventurar fora das muralhas de Lenoren, entrou numa masmorra e voltou de lá praticamente seminua, né, vestindo apenas tiras de couro ou um topzinho nas versões atuais. Né? E portando um estranho cajado com um olho esverdeado na ponta dele. Um cajado que os mais sábios reconheceram como o Olho de Zaz. A partir de então, Niele se tornou uma maga poderosíssima. Embora você saiba, pelas conversas que corriam, que na verdade ela nunca foi uma maga, mas sim uma barda. Uma barda medíocre que fugia das aulas pra ir aprontar por aí, sair pra ficar namorando. Porque ela era princesa, né? Não. Ela não era. Ela é prima da princesa. Ela é prima da princesa. Em off, Niele pegou o cajado Zaz e foi por culpa dela que a princesa da Tânia foi raptada pelo Tuor. Ela que causou a desgraça. Nossa, então ela é antigona. Sim. É. Ah, eu... O que você tá fazendo aqui? Torcendo! Vai, Celerinha, acaba com ele! Ops, cuidado! E já vem vindo o Halflingzinho correndo na sua direção. Rola a iniciativa. Onze... Ops, vocês entraram no lugar, né? Nós entramos. Estamos em combate, né? 38. Olha a moeda de novo. Lembrando, coroa é bom, não coroa é ruim. Eu ainda tô com o negócio de jogo. Tá. Coroa. Coroa? Então deu bom pra vocês. Quando as iniciativas? 27. 28. 27? A minha é 41. Com menos 10. Se ele? 38. Metido. Mais ou menos 5 carpes. Deu 27. Ok. O Salflins age por último. Bem. Apesar que os ataques vão ser tudo aleatório, então tipo. Exato. Joga. Não. Cada um de vocês joga um D10 pra ver como será a ação de vocês nesse turno. 2. Eu não me movo ou realizo ações. Ok, fica paradinha se ele. Você também, Brad? 6. De 2 a 6. Ah, todo 6 mundo, também? Então. Então a gente não se move ou realiza ações. Vocês não se movem nem realizam ações? Tomando. Ok, os Halflings eles avançam sobre vocês. Então, vem pro pó então. Tá, eu tenho reação. E eles saltam dando mortais. E cada mortal que eles dão, um desses Halflings manifesta um poder diferente. Tá? O primeiro ele dá um mortal, girando o pé assim, e bate no Silerim com fogo. O segundo faz o mesmo movimento girando, um mortal giratório, batendo na Ciele com eletricidade. E o terceiro dá um mortal giratório também, e bate no Murin com uma ventarola violentíssima. Acho que sim. É que o Jeff assistiu esses dias. E da Netflix? Porém, nenhum deles acerta vocês. O anime mesmo. É o da Netflix. É da Netflix. Não, não é da Netflix, é o da Nickelodeon. Desculpa. Nenhum deles acerta vocês. E também tem na Netflix o anime. Os ataques deles são. Passam longe de atingir vocês. Embora vocês estejam parados ali. Tá? Suas proteções inertes são muito maiores do que a capacidade de ataque deles. Vocês conseguem perceber isso. Vocês estão bem aí, baixinhos? Ah, vocês vão ver! Nós somos o trio terrível e vamos acabar com vocês! Yeah! Ele bateu e ficou, bateu e saiu? Não, ele bateu e ficou. Ele tá preparado ali pra acertar vocês. Pense vocês, falem de 10. Ruim é isso, velho. Ficar rolando D10 pra ver se faz alguma coisa. Dois, não faz nada. Vai, tomar no rabo, velho. 9. Não, 9, né? Pode agir normalmente. Tendo 2. 2 não faz nada, eu tirei 7. Eu uso minha ação pra realizar um ataque corpo a corpo contra a criatura determinada aleatoriamente ao meu alcance. Você bate num? Temos 5. É. Joga no é alguém que tá. Aleatório. É. Tem eles estão perto de mim? Sim, todo mundo tá perto de você. Todo mundo. 5, vai ser um D6, o 6 eu rerolo, vai. 6 se bate. Não! Você tá perto de você? Tô nada. 1, 2, 3, 4, 5 lemos. Ok. 5. Atingiu um. Ok, atingiu um dos Halflings. Tem essa ataque. Ainda, mano. Um ataque? Tem que ser corpo a corpo, né? É. Mas pode ser com arma. Pode ser com arma. Ah, mas eles estão sem arma, né? Eles estão sem armas. Caralho. Não sei o que eu faço com eles. É um croque na cabeça. Eu falo assim, se eu mandar alguém fora do ringue, eu ganho a luta? Você não fala, você dá um ataque corpo a corpo. Eu não posso falar? Não. Não. Falar é ação livre. Mas a sua reação é BUM! Bater. Você bate primeiro, pergunta depois. Tá bom, eu vou dar um soco de vento assim no bichinho. E vou tentar jogar ele pra fora do ringue. Ok, então beleza. Então faça o teste. De runa, no caso, né? É. Vai ser a dificuldade do teste de força dele. 30. 30? É. E agora eu vou rolar uma salvaguarda de força pra ele. E ele falha e ele é jogado pra fora do ringue. Ops. Ele cai lá fora do ringue, cai no chão. Puf. Aí, me dá um C, me dá um I, me dá um E, me dá um R, me dá um I. Ciere, ciere, ciere. O Halflingzinho ele se levanta, bate assim ó, a sujeira, a poeirinha da roupa dele, né? Bravo, enfia a mão assim no bolso, põe uma boininha na cabeça, vai, puxa uma cadeira que não estava ali até então, senta e fica de braços cruzados. A Niela empolgada assim, primeiro nocaute! E aí joga os pompons dela em você, Siri. Em mim? É, em você. Pego. Se eu puder, eu pego. Você pega os pompons, de boa. E faço assim. Os pompons caindo em você. O queijo, ele se rala um pouquinho e joga queijo ralado em você. Ah, eu quero comer. Ela. Bom, vocês não fizeram ação? Eu sou eu. Então faça. Eu vou com ação bônus. É, vou andar um pouco com o lado. Ação bônus, vou me transformar em dragão. Cara, essa de normalmente? É. Vixe. E aí, com uma ação normal, eu vou fazer um ataque de asas. Jogar longe. Os dois ou um? Os dois. Que é em área, né? Beleza. Vai save de força. Save de força pra cada um. Ixi. Qual que é a dificuldade? É 55. Ah, não passa. Ok, Celerinho. É o suficiente, os dois são arremessados pra fora do ringue. Então eles caem. Celerinho. A Nelly já tá com pompons novos. E o queijo tá ralando queijo jogando em você agora. Ele fica se ralando assim, ó. E se rala assim e joga em você. E joga em você. E joga na Ciere. E joga no Murin também. Pedaço, o Murin tá parado ainda, né? Tem um gosto bom. E aí começa a cair queijo ralado na sua boca. Tem um gosto bom. Eu falo, come, Murin, o gosto é bom. Tô comendo. Tô comendo, filho. Os dois halflingzinhos caem. Tá bom, levantam, de parado assistindo vocês. Batem a poeirinha do corpo deles, né? Botam suas boininhas e saem da sala e vão embora. Aí eu vou me destransformar. Podemos ir também? Hã? Podemos ir também. Vocês ainda estão agindo aleatoriamente. Como que a gente sai dessa bosta? Um minuto. Na teoria. Não precisa ver o efeito, não. Vai pra próxima ação? Próximo ok. Turno? Vocês vão indo, até que uma hora vocês conseguem agir normalmente pra sair do local. Você podia só usar o dissipar magia também. É que não é uma magia, a gente tá pelo efeito similar, não é? É um bagulho similar, não é? É, ele falou que a gente tá como se fosse no efeito, não que a gente tá em efeito de magia, senão eu teria visto a magia. Você vai tentar dissipar magia? Você já falou que essa magia efeito? Tem aura? Dá pra ver a aura na gente? Dá pra ver. Não, se tá, dá, a gente dissipa. Ok, então aí você consegue dissipar a magia em vocês. E aí, também? Eu tô perfeitamente. Então agora. Também. Vamos ver. Comer um queijinho também. Moça, como você veio parar aqui? Eu não sei, eu simplesmente apareci aqui e eu tava torcendo por vocês. Foi emocionante. Antes você não lembra de nada? Não. Sério, você sabe que ela pode não ser ela, né? Confirma pra mim, então. Como? Desculpa, eu tô enferrujado. Isso é, não é uma magia? Ah, sei lá, ela é real? Ela brilha? Não brilha. Ela não brilha. Como assim eu não brilho? Eu sou Niele, claro que eu brilho. Olha só. O que eu quero dizer é que você não... E aí ela fica com as roupas tradicionais dela de Niele. Quer dizer, sem roupa? Quer dizer, sem roupa. Já não tinha muita. Pois é. Ou seja, agora ela está assim. Assim, eu pergunto pra ela, mas você... Qual esse é o zóio, hein? Não, tô tentando porque tem dois aqui, desenhos. Aqui. Eu viro pra ela assim, mas você pôs roupa ou tirou roupa? Pois. Não, você tirou, meu bem. Não. É que essa roupas tradicionais, assim... Ficam limitando os movimentos e atrapalham de fazer magia. Meu bem, eu faço magia desde que eu me conheço por gente e nunca atrapalhou. É um furacão. Literalmente, ela faz mas magia. E o calor? E o calor? Que calor, mulher? Tá muito calor aqui. Tá nas drogas? Acho que ela tá gostando de você, Severinha. Ela tá sentindo calor perto de você. Ai, será, Celerinzinho? Será que você mexe comigo assim, desse jeito? Meu filho. Talvez, né? Boing, boing, boing, boing, boing. Isso não é coisa que se faça. Nossa, como estamos antiquados hoje aqui. Você é da família real. E você, queijinho? Fala alguma coisa. O queijo levanta da cadeirinha. Queijo. Desce e vai até o Celerinho. Queijo, queijo. Tira um pedaço, oferece pra você. Vai até a Ciere, tira um pedaço e oferece pra você. Ah, valeu! Eu queria saber seu gosto. Vai até o Murin, tira um pedaço e oferece pra você. Eu vou comer. Eu vou pegar e você pode fazer. Faça, ué. Você faz. Ah, pedaço caramba, pegar aqui. Você pega o queijo, ele vai balangando as perninhas e aí você morde ele, né? Ele vai balançando mais as perninhas um pouco. É delicioso, queijo muito bom. Queijo de excelente qualidade. Mas assim, tá gostoso pra caralho. Tô achando que eu não vou devolver, hein? Já foi metade do queijo na boca do Murn. Ele estica o bracinho e faz assim pra você, se ele. Como que deu? Eu vou regenerar ele. Obrigado. Inspiração. Aumentou o queijo. Obrigado, velho. É porque ele não é um reino, senão ia ser quanto mais queijo, menos queijo. Esse seria o queijo perfeito pro mundo de Nig. Sim. Eu não quero saber se ela é real, amor, ou se ela é uma criação desse plano. De que forma você vai fazer? Vou tentar usar a runa do primórdio. Runa do primórdio? É. Faça um teste de runa do primórdio, então. Cinquenta. É a Miele de verdade. É ela mesmo, Frederinha. Aproveita, parceiro. Vai na fé. Sim, aproveita. Oi? Sandrinho? Eu acho que eu tô sendo chamada. Tá nada. Frederinho tá te chamando. Dá um beijinho nele, então, antes de ir embora. Eu acho que eu vou ter que ir embora agora. Frederinho, docinho. Dá um beijinho nele. Aí, de repente, ela começa a flutuar. Nossa, estou sendo levada por magia? Dá um cabelo pra ele. Que emocionante! Ela se estica assim, dá um beijo em você. Esse aí ele fica todo vermelho. Se fosse desenho. Tchau! Tchau! Tchau! Tchau. Inspiração! E ela vai flutuando, flutuando, vai se desvanecendo numa luz dourada e desaparece. É ela mesmo. Agora quem é ela? Como você sabia o nome dela? Você disse! Você chamou ela de Niel? Ela era a prima da princesa dos elfos. Aquela que a gente resgatou da caverna do Tuar. Sim, sim. Ah, legal. Não faz sentido ela estar aqui. Por que não? Quanto tempo as outras pessoas estavam presas aqui? Sei lá, não perguntei. Muito tempo? Sim. Isso é recente. Ah, qual é, Nib? Nada faz sentido. Ah, não, agora de loucura, é o jeito que ela tá vestida. É caótico. Você se sente sendo puxada, Ciri. Alguém tá me puxando também. Você olha pra baixo, então estão puxando você. Tem um pedacinho de queijo, com bracinhos e perninhas. Oi. E ele tá puxando você. Me come. Oi. Vai ter como é que faz assim. Ciri, eu vou comer. Você quer que eu te coma? Por quê? Porque sim? Tá bom! E você come o queijinho? Eu viro as mulheres assim, viu? Aqui é pura diversão, não tem nada demais. É só Nimb! É só Nimb? Quando são animais, queijos. É só queijo! O Murray fica empanturrado de comer aquele queijão. E ele pediu pra ser comido. Já, você vê, tô quando ela fala, ele pediu pra ser comido, você vê o bracinho esticando assim pra você, Celina. E aí, o que, que vocês fazem? E aí, a chave? A chave aponta pra algum lugar? A chave? O chefe fugiu. Ah, não, tá aqui. Aponta. Pra cima, né? No lugar. Ela aponta pra esse corredor. Cadê? A chave aponta pra cá. Vamos lá então. Vamos. Ok. Vocês vão pra cá, a chave aponta pra cá. É o mesmo caminho. Vocês vão seguindo, chegam nesse salão. Uhum. Joguem uma moeda. É a sua vez, cara. Tá, vai manter aqui como se fosse coroa e aqui cara. Você decide. Isso. Ou eu decido. Você decide. Então, só fala pra mim se deu caso. Convencional. Antes então. E fala o que, tá, que deu. E cara, que coroa. Convencional. A cara é o careca. Essa moeda é muito pesada. Você joga e ela vai. Quanto você? O chão vai valer ou quanto... joga de novo? Joga de novo. Então você apanha da moeda, eu vou ficar entrando de xixi. Coroa. Coroa. Deixa eu ver se eu tomo mais leve. Eu não trouxe alimento Pokémon. Eu tenho um monte de Pokémon. Era fácil, um lado preto e um lado colorido. Mas aí qualquer cara, qualquer coroa. O cara é um Pokémon. Tem certeza? É porque é um Pokémon, é uma cara. É uma cara. Eu acho que a gente não termina hoje. Na próxima sessão eu pego o Tibai. Eu vou deixar de 50 centavos. Cara, você foi a pessoa. É que no Tibai tem cara dos dois lados. Meu Deus. A única diferença é que uma cara tem coroa e a outra cara não tem coroa. Cara do narcisista. Pois é. É o Tibai. É porque não tinha número. Então eles contavam pela quantidade de moeda. Então, tipo, aí a coroa pra fazer o lado, botar o cara e a coroinha pra diferenciar o lado. Da moeda. E aí, o que deu? Coroa. Coroa. Coroa, coroa é bom. Yeah. Sem falar maluca. A gente vai ser colocado de novo. Não, não vamos não. Sem falar maluca. A sala vai ser normal agora. Chave era pra mim lugar. Alguém joga um D100. Ai, caralho. Tem maluquice demais na sala. Alguém joga um D100. D100? É. Eu quero 100. 57. 57. Se sair em L de novo, vira 100. Tony L. Devolvemos a Niel. É por isso que tem a Holly Avenge. É. Exato. Ok. Esse salão gigantesco é um berçário. Ok. Existem diversos bebês em seus cercadinhos ali, todos eles brincando. Tá. São bebês comuns ou são bebês diferentes? Ele falou sem sala maluca. É meme parcerizada, é comum. Sem sala maluca. São queijos. São queijos. Então, não, de queijo. Existem bebês humanos ali. Eles têm o tamanho normal do bebê humano, só que o cabeção 3 vezes maior do que a cabeça de um bebê humano. Ah, não, você não trouxe meu primo pra cá, pô, meu. Caramba, seu primo tem a cabeça desse tamanho? Caralho, desse tamanho? São bebês humanos com a cabeça desse tamanho, assim. Não, é tão. Eles conseguem andar e se equilibrar. Como? Com esses cabeções. Porque o pai dele deu isso pra Existem ele. Existem bebês aranhas. Tá cheio de baby aranha ali. Ok. Tá? Que são criaturinhas de 8 patas e com cabeções também. Existem bebês elefantes. Ai, que fofo. Estranhos pra caramba. Porque eles têm corpinho humanoide, cabeçudos, cabeça de elefante, certo? Presas de marfim, só que menorzinhas, com umas bolinhas assim na ponta decoradas. E eles possuem asas. Oh, que fofo! E vocês olham nos olhos deles e vocês percebem que são criaturas muito antigas. Eu pego um deles. Eu posso levar um embora? Uma pata bate na sua mão, toma o bebê de você, põe de volta no cercadinho. A babá se irrita com você. Vale, e a babá é um gafanhoto gigante. E aí? O que ele disse? Ele falou pra você. Não, não toque nos bebês. Por quê? Você lavou as mãos? Lavei. Não. Por isso mesmo. Não pode? Claro que não. Tem que ser suja? É lógico. Eu passo no murro. Oh! Agora eu posso? Agora sim. E pega um bebê elefante e dá pra você. Posso levar embora? Não. Por quê? Porque esse bebê já tem dono. De quem? Os pais dele. Não tô vendo nenhum aqui. Eles, por isso, isso é uma creche. Eles foram trabalhar e eu tomo conta dos bebês. Faz quanto tempo que eles foram trabalhar? 7 séculos. Então não vão voltar. Claro que vão. Não vão não. Vão sim. Já morreram. 7 séculos. Sim. Meu bem, esses caras foram comprar cigarro e não vão voltar. Não, eles foram trabalhar. Qual que é o serviço deles? Aí, ó, a cabeça da criança. Cabeça de F. Mas não tem a cabeça na sala. Não, mas eu... Carpes cuzão. Mano, essa criança deu trabalho lá na praia. Eles vão voltar. Eles sempre voltam. Falta nada. Sim, sim, sim. Faz quanto tempo que eles não voltam? 7 séculos. Então não vai voltar. Um dos outros bebezinhos humanos, né? Aquele trabalha 8 séculos e volta no novo, caralho. Rastejando assim. Bate mão assim de você. Viu? Chamando. Eu falo assim, ó. Humanos nem vivem 7 séculos. O pai desse aqui já era. O bebezinho cutuca você e fala... É, senhora, desculpe informar, mas os pais dele vão voltar sim. Ixi. Eles têm uma vida exageradamente longa e tudo na vida deles é exageradamente longo. Inclusive os tempos de jornada de trabalho e tudo. Se fosse um humano comum tendo uma jornada de trabalho dessas, ele com certeza morreria antes do final. É, isso é óbvio, né? Ninguém vive 7 séculos de humano. Os humanos no seu mundo são fraquinhos assim? É, pois é. É, no meu mundo eles são bem mais fortes. Sério? Exato. De qual mundo você é? Atoyá. Atoyá? É. Desculpa. Por que você está rindo de Atoyá? É porque no meu mundo isso é um gesto de... Sabe, respeito. Atoyá é um gesto de respeito? Não, não, não. Rir é um gesto de respeito. Ah, rir é um gesto de respeito. Isso. Ah, entendi. No meu mundo, rir é um gesto de ofensa. Ah, no meu não. Ainda bem que a gente se conversou, hein? É, você continua rindo de mim. Quer dizer que eu tenho respeito por você. Ai, ou está me ofendendo? Tá nada, por que eu ofenderia você? Eu nem te conheço. Que a morte chegue breve e sofrega pra você. Eu dou espirro de mentira. Tipo, eu fiz que espirro falando mentira. Ele vira pra você e fala que a morte chegue breve e sofrega pra você. É o que se fala no meu mundo quando as pessoas espirram. Amém. E quanto tempo você tem? Tempo do quê? De vida? É. De morte que não é, né? Eu tenho mais. Deixa eu fazer umas contas aqui. Aí você senta, fecha os olhos. 15 bilhões de segundos. 929 milhões. E dá pra falar 729 mil. É uma convenção no nosso tempo, no nosso mundo. Ah, eu tenho bastante pelo tempo de vocês. Ah, não, a gente também tem. Fica tranquilo. Mas seus pais também foram trabalhar? Não, meus pais estão na praia. E deixaram vocês aqui? Você não. Aqui? A 8. Sim. Eu falei. Ah, tudo bem. Viu? Ladra de bebês. Isso lá é meu. Qual é? Aqui é o ladra lá de Nimbi. É umas porra de Nimbi. Isso aqui vai sumir a hora que a gente sair. E daí? Não se rouba o bebê alheio. Isso é sequestro de crianças. É nada. Você é pode ser deportada por isso. Olha, eu duvido que Nimbi acharia isso. Por que você não pergunta pra ele? Onde eu acho ele? No reino dele. Aqui é a masmorra dele. Sim, e daí? Ele não aparece por aqui? Não. Droga. Mas você pode telefonar pra ele. Posso? Pode. Aonde? Você não tem um telefone aí? Não tenho. Casar o seu. Presta o seu. Claro que não. Eu não sei, ela tá dizendo, eu tô indo na dela. Claro que não. Por que não? Porque o meu cartão está sem crédito. Tá. Onde ninguém aqui tem crédito? Alguém tem um telefone com crédito? Então você não tá recebendo salário então pra tentar sem crédito? Você vê assim longe uma mãozinha levantando. Dizendo que tem um telefone com crédito. Você um pode... bebê azeitona estica a mãozinha pra você. Você pode me emprestar pra mim é uma azeitona sem caroço. Com Nimbi? Olha, empresto. Eu vou comer, hein, mano. Tá falando jogando muito petisco. Você tem o número dele? Está na agenda. Ele enfia, assim, dentro do buraquinho onde deveria ter um caroço. E entrega o telefone pra você. Um quadradinho desse tamanho. Ah, é meio pequeno pra mim. Disca pra mim. Pode ir, né? Você? Olha o Viva Voz. Não, melhor, eu vou me encolher. Eu vou ficar pequenininha. Ok, você fica pequenininha e você fica com o telefone na mão. Ok. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Não, não é o quem, não. É o Nimbi? Sim, é o Nimbi. É, bingo! E aí, Nimbi? Aqui nada, e aí, bingo? Eu não sou bingo, aqui é a Cieri. Você disse que era bingo. Ah, erro meu. Eu sou a Cieri. Ah, você é a Cieri? Eu não. Eu sou. Ah, que bom, né? Eu também acho. Já pensou se eu fosse? Ia ser um problemão. É, com certeza. Eu tenho uma dúvida. Você tem uma dúvida? Tenho. Que interessante. Na verdade, eu tenho várias. Que interessante. Mas vamos chegar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta? Quero. Que interessante. Pois é. Eu tô aqui na sua masmorra. Sério? É. Que interessante. Sério, virou... Tá na gravação? Eu quero saber como é que eu faço pra sair daqui. Eu também. Você não sabe? Eu não. Você projetou. Eu não, não sou engenheiro. É só engenheiro. Cara, eu não terminei nem aqui, tá sério. Você tem o telefone de quem projetou? É muito útil isso aqui, é tipo as pedras de comunicação. Tenho. É, eu queria falar com ele, porque eu quero saber como é que eu saio daqui. Ah, é? É. Que interessante. Você travou? Não. Pareceu. É que eu tô olhando pro chão aqui. Ah. Ele é feito de gelatina. Come ele. E tá mordiscando meus pés. Come ele de novo. É bem interessante. Eu comi um queijo aqui que tinha perninha. Sério? Que gosto ele tinha? Muito bom. E o limão, como é que está? Ah, tá aqui com a gente. Tá meio azedinho. Deixa eu ver ele. Vocês veem a cabeça de Nimbi saindo dentro do telefone. O Cris, cara. Eu mostro o Griel. Puxa ele pra fora. Olha fora. Pro Griel. Ué, que estranho. Ah, é, ele é um clone. Nimbi desaparece dentro do telefone. Oi? Desligou da minha cara. Fácil, né? Eu tô azeitando. Liga de novo! Mas acabou com os meus créditos! Desculpa! Será que dinheiro de Ayrton ajuda? Não! Você paga com o que isso aí? Azeito Money! Azeito Money? É. Você tem um pra me mostrar? Não! Você chama criança, tia! Daí você tem um telefone! Você tem propriedade, você tia! Você tem cabeça, e daí? É normal? Eu fico te julgando! Alguém tem um Azeito Money? Todo mundo faz assim com a cabeça. O que, que é um Azeito Money? Tem mais algum bebê azeitona aí que tem? É dinheiro do meu mundo, chaburra. Respeito. Ele pega a azeitoninha, põe assim numa das patas e dá uns tapinhas assim no buraquinho do caroço. Não pode uma azeitoninha. O buraco. Azeitona mal criada. Você sabe como é que é o dinheiro deles? A azeitona começa a chorar, vai saindo azeite dele. Olha que maldade. Meu Deus do para céu, com isso. Vai sair que maldade. Hein? Você sabe como é o dinheiro do mundo deles? Os pais deles devem ter deixado, caso precisasse comprar alguma coisa pra eles. Não, não deixaram. Você sabe como é? Não. Tá os caras demoram 7 séculos pra vir pra cá e não deixam nada pra criança. Pois é, né? 7 séculos? Tá, porra. Esse bicho come o quê? Sabe. Acho que telefone, né? Telefone. Come créditos. Come créditos. Você acabou com o almoço dele. Você comeu a janta dele agora. Ah, isso aqui. Ele pega um saco. Um saco não. É uma caixa. Um tipo de papel enrijecido, meio grosso. Dentro dessa caixa papelão, ele tira um saco. Vai. Papelão. Ele tira um saco. Um saco prateado, como se fosse feito de prata, né? Pra alumínio. E aí ele abre. Aqui, experimenta. Não. É isso que a azeitoninha come. O saco? Não, o que tá dentro do saco. O que tá dentro do saco? Idiota. Tem uns grãozinhos. Isso, muito bom. Você come e tem gosto de esterco. Eca! Esterco? É adubo. É, adubo. Sério? É uma planta. Porra, meu! Pra falar a verdade, é um fruto. E frutos não são plantas. Eles não se alimentam de esterco. Eles é água e sol. Não. Aqueles bebês que se alimentam pela pleura que é água e sol. Ele come esterco? Não aceitou nem assim. É maior que ele quase. É de quê? esterco de quê? Esterco de bode. Bode? É. É as bolinhas. Então, é tudo bolinha. É, bolinha. Ah, bolinha. Ah, cocô de cabritinho. Exato. Ah, legal. Nescaubol. Nescaubol. Ok. Ah, não, velho. Eu vou comer mais Nescaubol, não. Agora eu vou lá sair inteiro, vou pegar, né, vou ver Nescaubol lá pra... Não, não vou pôr mais cocô de cabrito no açaí, não. Cocô de cabrito, você vai lembrar do azeitoninho. Não vou pôr mais cocô de cabrito no açaí, mano. Meu nome é Piconinho. Piconinho. Piconinho. Você já viu o... Agora vocês nunca mais vão tomar o sorvete. O seu dinheiro lá do seu mundo? Você já viu o... Já. É... Já? Você é burro, eu não tenho olhos. Esse Toninho é mal criado. Então como é que você sabe? Gente, vamos sair daqui. O que é dinheiro? Por que você é esperto? É nada, você nem viu. Não deve nem existir. É porque eu não tenho olhos, burra. E daí? Você deve ver de outro jeito, amor. Ai, você quer se apanhar? Eu sou criança. Quando tiver meu caroço, eu vou ver. Sério? Você desenvolve o caroço depois? Não, é. Você não? Eu não. Que bizarro. Eu já nasço com os meus caroços. De lá foi a tal. Manda essa gente embora. Aí, eu queria te dar dinheiro. Vocês já perturbaram demais, vão embora, vão embora. Ah, são só... Tiraram a paz das crianças, saiam, saiam. Já fizemos a nossa função, então. Saiam, saiam, saiam, saiam. Nimi nos mandou aqui pra isso. Quanta acidez. Então, embora, vai embora. Mas você não viu que Nimi nos mandou aqui pra isso? Não, não vi. Vão embora, vão embora. Sumam, sumam. Tá sem caroço também. Ah, vocês estão me irritando. Vou dar um jeito, você. Ele vai. Numa estante. E aí ele pega um tubo, que na verdade é uma tromba de elefante. Na ponta de trás dessa tromba de elefante... É um soprador. Tem um negócio assim, que é como se fosse uma alavanca. Eu acho, né, que ele vai dar um mundo. Ele puxa, gente, e ele começa a espirrar humanicida em vocês. Ui, tá querendo... Tá chamando falar, mais não, inseto, velho. Mas nenhum de nós é humano. Não, não tem problema. Eu tenho oficida, e eu tenho orquicida, e eu tenho homicida aqui. Homicida? É. Tenta isso. Espirra um homicida. Só vai pegar nos homens. É. Ai, amiga! Sou uma loba! Tá bom, a gente vai embora. Pessoal. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Caralho. Os gavanhotos do meu mundo são mais legais. Funcionou. Cala a boca, Brad. Que mundo que é, tia? O bebezinho cabeçudo. A gente veio de Ayrton. Eu acho que eu vou fazer uma visitinha lá. Não vai não, explodiu. Esse gafanhoto é chato. Você vai não, explodiu. Aí, esse é um homicida. Espera, você tá fazendo a risada do meu mundo ou do seu mundo? Jamais saberá. Qual é? Claro que é do seu. O gafanhoto vai e começa a botar caos naquela ordem. Caos naquela ordem. Vamos, vai. Vambora. Ok. Não pode nem levar um elefante embora daqui. Pra cima, né? Eu sei lá, vai que não vai voltar. Mas, teoricamente é pra cá. É aqui, vocês vêm pra cá. Outra sala, outra moeda. Brad, é com você. Olha lá, Bruno. Por que aqui é um corredor? Não, é uma sala. É uma sala. Decido que vai ser qual? É, qualquer cara ou qualquer coroa pra você. Cara é a pessoa. Cara, onde tem uma carinha, então? Pronto. Meu cara. Ok, não coroa. Então vocês se fuderam. Jogue um D6. E um D100. Jogo um D6. Eu jogo D100. 6? Ixi. 27. 27. E aí, vai ver uma coruja. Primeiro de tudo, quando vocês entram, deixa outra pessoa. Uma aura de magia começa a envolver os corpos de vocês. Vocês sentem um formigamento. Mas vocês podem jogar um teste pra resistir. Bom. Vocês querem resistir? É sempre bom, né? Depende, é algo ruim. Eu não consigo sentir. Qual que é o teste, hein? É uma salvaguarda de Constituição. CD? CD 30. Passei. Passou? Passei. 15 com 22. 37, passei também. O meu deu 39. Passou todo mundo? Sim, 39 não, 29. Ok, beleza. Não, 39. Vocês conseguem, com a força de vontade de vocês e a resistência física de seus corpos, dissipar a aura mágica que estava envolvendo vocês. Ela é dissipada e não retorna. Vocês escapam ilesos desse efeito dessa vez. E qual era o efeito? Vai ver algum famoso ali. Jamais saber não. Da história. Vocês seguem adiante. Vindo nessa direção. Porém, na porta, vocês são barrados por uma criatura. Ele vai mostrar agora pra nós. Eu estou caçando a foto dessa criatura pra mostrá-la a vocês. Foi o segundo melhor número que vocês poderiam ter tirado nesse aleatório. Nossa. Do D100 ou do D6? Do D100. Do D100? Ó. Outro é 100. Não, 100 é melhor pro mestre. É verdade, esse é melhor pra nós ou pra você, você quer dizer? Melhor pra história. Ih, vamos tomar no cu. Caramba, não tem, acho que essa vai ser a melhor. Vai ter que caçar na internet. Faleceu. Vai ter que caçar no Google. Acho que a melhor imagem é esta. Não tem uma imagem melhor. Caça no Google. Nem aqui tem. Vocês veem uma imagem de um ser diminuto flutuando com um olhar de irritado. Quando vocês vão na direção dele, ele para. De alguma forma, ele arqueia uma sobrancelha, demonstrando irritação com a presença de vocês. Quem não se irrita? Ele ergue um bracinho, barrando a passagem de vocês, e joga no chão aquilo que ele estava fazendo. Vocês veem que é um novelo de lã, cujo fio se desprende dele e está atado a duas agulhas. Ele estava fazendo crochê. O ser que está diante de vocês é um ser menor do que um halfling. Ele não tem pés e ele está flutuando. Basicamente, ele é uma vestimenta. E sobre essa vestimenta, um mantinho pequenininho, né, roubar, existe um crânio. Um crâniozinho descarnado, coberto por uma pequena boina. Agora a boina. Estranhamente, ele está de óculos. Os bracinhos dele sem mãos arremessam o crochê dele no chão e ele estica o bracinho sem mão para parar a passagem de vocês. Avatar. Não é. Vocês podem jogar um teste de história. Ele aqui do lado, tem uma pessoa. Ou um teste de... Como assim? Tinha duas imagens. Tinha um dragão e um... Que outras perícias caberiam aí? Eu tirei dois uns. Caramba, você foi muito bem. Mas não é o contrário? Ah, não, mas é... Exato, é como se fosse dois vintes. Pode ser também um teste de religião. Mas no... mas por que ele tirou o contrário então? Hã? Eu tirei. Ah, não, não. E um teste de intuição. Para todos os outros testes, a dificuldade é 30. Para o teste de intuição, a dificuldade é 50. História e religião aqui. História e religião. Eu também é religião. Qual que é a CD mesmo? 30? 30 ou 50 se for intuição. O meu deu 42. Boa! O meu deu. Você não jogou intuição, 31. Né? Não, eu joguei história. Ok. Eu passo em todos. Meu religião, eu joguei e deu 31. Todo mundo passou, né? Sim. Vocês estão diante de um ser que é considerado uma divindade menor. E ele está metamorfoseado numa aparência inofensiva para se disfarçar enquanto ele caminhava pelo mundo, pelo reinado. Dizem alguns em busca de sorvete. Sorvete? É. Vocês estão diante de um dos seres mais poderosos da face de Arton, se não o ser mais poderoso em Arton. Vocês estão diante de Tarson, o rei dos dragões Lich. Apesar de ele parecer só um crâniozinho vestido flutuando, vocês olham, vocês lembram da descrição dele, vocês sentem o poder emanando dele, vocês sabem que estão diante de uma criatura poderosíssima. E ele estica a mãozinha assim. Pois não. Mas ele não tem mão. É só uma manguinha assim. Só as duas, a manguinha assim. Você tá fazendo assim? Assim? Assim? Assim? Não provoca. E ele faz. Nenhum desses? Assim. É, foi o primeiro que eu vi. Pois não? Por que não podemos passar? Somos amigos. É assim. Não, assim. Ou assim. Pra todo mundo parar. Você não fala? Ele aponta assim pra... Não tem cordas vocais? Ele não tem boca! Você quer uma mandíbula de ossos? Quer um sorvete? Aí a gente pode passar? Você gosta de algum sabor específico? Gorade? Só um momento, vira. Eu crio um sorvete de gorade. Ok. Ele não tem boca. Casal dele. Ele pega o sorvete. Ele pega o sorvete. Ele sorvete, filho. Pegou o sorvete. Traz o sorvete assim na frente do rosto, que não tem osso, né? E o sorvete vai desaparecendo aos pouquinhos. Viu? Ele come. E aí ele sai de lado. E com a outra mãozinha, ele faz assim pra vocês. Agora a gente pode passar? Ai, você é perfeito. De alguma forma vocês sabem que ele tá falando assim. Viu? Assim que um dragão legal é. Não é um dragão. É sim, é um dracolite, não é? É. Então. Um dracolite não é um dragão, só que lite? Não deixa de ser um dragão. Ok. Vocês seguem adiante. Passam por Tarso, rei dos Dracolites. Vou mastigar ele comendo um sorvetinho. E voltamos. E vocês chegam novamente na marcação. Eu gosto. A chave aponta pra cá. Mudou agora. Agora a gente vai subir. Vamos indo então. Eu acho que é pra esquerda, pra direita, né? Esperamos que sim. Tem um caminho sem volta. Vocês vão seguindo até que vocês chegam naquela salinha ali. Sim. Onde vocês jogam a moeda novamente e um descem novamente. É a última chance que vocês têm de tirar o 100. Ah, pra mim esse é o coroa e o outro é o cara, tá? Coroa. Essa moeda nem rolou. É uma moeda pesada, a culpa não é minha. Eu falei. Se você jogar muito, ela sai voando. Se fosse no Pokémon, eu ia mandar voltar essa porra. Alguém rola um descendo. A gente pode escolher 100? Não. Quer jogar breve. Você não jogou ainda? Tira 100. 59. 59? É. Já saiu 59? Saiu 50. Já saiu 59, foi o gafanhoto gigante, rola de novo. Ih, não vamos voltar pro berçário. Não vai voltar pro berçário, sim, muito bom. 19. 19. Esse não saiu. Qual é? Se eu gastar um ponteiro eco, a gente pode escolher 100? Não. E doises? Não. E quatro? Não. Uma quatro. Se vocês vão perder. Não, mas eu quero. Sessão que vem a gente faz, eu gosto. Não vai ter. Essa é a última chance. Quando vocês entram na sala, vocês são surpreendidos por uma dupla. Se não for o duplo, o do e o Plotor, aí tá ótimo. Um minotauro. Emoldurado numa armadura de placas, com um gládio na mão. A montaria dele se ergue do chão. Imagina-se que estava farejando o chão. E ambos se viram para vocês. O minotauro que está montado em cima, ele fala: vocês, depressa, digam. E o centauro, quem o minotauro está montado, vira e fala pra vocês. Vocês viram um facóster albino passar por aqui? Não. É, fiquei? É um facóster albino. O que é um facóster? Como assim não sabe o que é um facóstero? Não sei. Não sabendo. É um javali. É um javali. É um tipo de javali. É, eu sei. Pai, eu conheço por javali, não por facóstero. O facóstero albino é um javali albino. Por viram um facóstero albino passando por aqui ou não? Não. Não. Eu vi um esqueleto. Esqueleto? É. Do facóstero albino? Não, só um esqueleto. Droga! Vamos, temos que encontrar o facóstero albino. Vamos! E vai correndo. Passam por vocês, Minotauro e Centauro juntos, atravessam o corredor e vão embora. Da onde? Saem do campo de visão de vocês. Do quê? É o facóstero. Ué, de corpo de ar, então tem falcóceros albinos. Nunca vi esse nome. É, não, facóceros você pode, você deve ouvir javali. Sabe o Pumba? É um facócero. Do Timão que, e Pumba. Que nome estranho. Você nunca viu? Passava direto no orfanato. Não, o... esse teatro. Essa peça eu já vi. Não. Eu nunca ouvi esse nome. Ah, é um nome diferente. Mas é. Pois é, o... O Pumba é um facócero. É um facócero. Aquele tipo de javali. Ok. A chave aponta adiante pra uma outra sala. Ok. Vamos indo. Quer adivinhar de onde essa música é? Ganha um ponto heróico do mestre. 3. Você pode aumentar porque as pessoas não escutam. Chega no ponto que dá pra identificar. É, vamos lá. Até aí, qualquer Final Fantasy. Qualquer coisa, né? Eu só identifico aquela que fala. Agora. Esca, flame. Ninguém vai saber. É do Show? Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Faz 700 anos. Música de perseguição. Eu só lembro do cara passando a sala de prisão. Música da Fuga do Hospital. Eu vou falar pra você que eu tô lembrando atenção do cara, nas músicas do filme. Caramba. Na trilha sonora do filme, mano. Nem presto. Caramba, essa música marca demais. Muito bem. Vocês chegam diante de uma porta dupla. Calma aí. Descendo ou indo reto? Descendo. Reto não tem ligação com nada. Eu não sei. Descendo. Não dá pra garantir, né? Literalmente descendo, porque a porta tá no chão. É um alçapão, então. É, mais ou menos. Isso. É uma porta que dá pra baixo. Okay. É uma porta dupla. O lado esquerdo é feito de gorade ao leite. E o lado direito é feito de gorade branco. Bora comer? Olha, em clima de páscoa. A porta inteira? Nossa, você tá faminto, hein? Um queijo não foi suficiente? Já digeriu. Você quer um sorvete também? Não, eu quero chocolate. Na porta. No centro da porta. O nome é só que deslocado um pouquinho pra esquerda. Vocês veem o símbolo de Nimbi. Um imenso dado. Acho que chegou. O dado selvagem. Espero que sim. Vamos lá. A porta não tem maçaneta. Ah, não tem maçaneta? Não. Ela abre empurrando. Não, abre empurrando. Você tenta empurrar, ela não abre. Vai morrer, sua chance. É a sua chance, tasca o dente. Comer os gorade. Vai comendo gorade? Ok, você vai comendo gorade, comendo. Até que você abre um buraco na porta pelo qual vocês conseguem passar. É a única forma de abrir essa porta, é assim. Então, bora. Você come meia folha da porta. E vocês conseguem entrar. Eu arranco só um pedacinho de cada pra experimentar. Fazendo de... Madame. Vou parar um pouquinho mais cedo hoje. Tá. É tal da reunião. É tal da reunião. Ah, vai ser agora à noite? É às 9. Se sair daqui às 8, eu chego às 9, né? Bom, a gente parar às 8, não vou sair daqui. Vocês entram nessa sala. Dessa vez vocês não precisam jogar moeda. Graças a Deus. A moeda sai das mãos de vocês e vai flutuando até o centro da sala. E ela fica ali flutuando no centro da sala. É uma sala similar a todas as outras salas onde vocês já estiveram. Imobília espalhada pelo chão, paredes, teto. Não tem nenhuma outra porta de saída desse lugar. Ah, tem uma outra porta, sim. Tem. Tem uma segunda forma de entrar nela, né? E tem só uma outra porta feita de gorade também, né? Que, do outro lado. E no meio desta câmara, na verdade, no teto, vocês veem, também feito de gorade, o símbolo do círculo de teletransporte. Olha! Ali, vocês vêm acenando pra vocês o guardião. Ou melhor, a guardiã. Ela acena pra vocês e fala: ah, olá de novo! E é alguém que vocês conhecem. É a mina de Batman. Exato. É a Hit. É a Hit. Não preciso nem mostrar a foto então. Hit, acena pra vocês, com uma mão, segurando sua massa dourada em outra. Estranhamente, diferente de todos os outros locais por onde vocês passaram, existem dezenas, talvez centenas, de pássaros voejando por essa sala. São pássaros negros, pequenos, que lembram corvos. Vários deles ao redor de Hit. E vários deles já passam ao redor de vocês e pousam em vocês. Uma infinidade desses passarinhos que lembram corvos. Eles pousam em vocês e já começam a emitir o som, o grasnar característico deles. Como se fossem corvos mesmo. Primeira coisa normal desse lugar. Corvos que grasnam? Uma porta de chocolate. Tá? Nos encontramos de novo, seus bunda moles. Então, o que vai ser? Vão apanhar de novo? Estão prontos para perder os seus últimos pontos de vida? Ah, tem a possibilidade da gente passar por isso sem um combate? Não, eu sou a guardiã da ponte e para passar pela ponte, vocês têm que me enfrentar. E precisa ser um combate físico? Sim. Físico? É. Precisa ser um combate. Então precisa ser físico. Pode ser espiritual. Olha que legal. Mas não necessariamente físico, mas é um combate. Vocês têm que me enfrentar pra passar pela ponte. Pode ser intelectual? Senão não passa pela ponte. Intelectual? É. Não. Mas eu quero. O problema é seu. Ah, pessoa ruim. É assim que eu sou. Eu sei. A vida é assim. Não é não, a vida é bela. Você é chata. Desculpa. Você vai ganhar bonk bonk. Eu não quero. Vamos deixar de conversinha e role sua iniciativa. Olha, minha iniciativa. Isso! Ninguém mandou você eu falar. Acho que falar merda. O javalé era uma palavra estranha. Pois é, né? Ok, rolem suas iniciativas. Vocês vão enfrentar a Hit, a clériga da ponte, again. Infelizmente, a gente apanhou na última vez. Tá, na iniciativa conta o dado ou. Um é margem de crítico. Um é só crítico. Não, eu tô falando. Iniciativa então... é 20 ou 1? Você tirou 19. Não, sim, eu tô falando, você conta o bagulho. Tirou 19, conta o dado. Então. 40? É. Tá, tem 1, 19, 15. A gente nem pegou as cartinhas, então, tem um. 35 com 5, 40. Tem, eu tenho mais 4. 40 também, Maureen? 40. Vocês se decidam. E você, Celerinho? 50 e tantos. 40 e... Não, que meu, deu 35, olha só. Primeiras damas. É NIMBY. É porque deu menos 10. Ah, verdade. É primeiras damas, então. Provocou, aguenta o couro. Mas eu não queria um combate físico. Qual de vocês vai primeiro? Ser? Ok. A que provoca. Já que ela fez a função do bárbaro. Ah, eu vou encantar ela. Encante ela. Ela vai ficar encantada por você. Não, eu vou tirar sapo dela. Ele vai vir aqui, vai bater no 100. Você está preparado para perder de novo? Não, filho da puta! Sempre um 18! Foi 8. Ok, tirou um 14. Tirou um 13. Eu sou D20 que foi. Deve tentar todos os dados, né? Vamos ver a iniciativa da Hit. Mais 2? Mais 1. Mais 1. Mais 1. Tem menos 1. Toma. Então, já rolaram a iniciativa? Então prepare-se pra apoiar! E a Hit, ela salta sobre vocês. E vai descer uma bonk bongada em um de vocês. Ok. Deixa eu ver quanto que ela tem de ataque. É ruim usar fichas da terceira edição porque elas são meio estranhas. Ah, tá. Entendi. Ela vai primeiro? Sim. Ok. Vou atacar aleatoriamente um de vocês. Ação preparada, vamos dizer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Tô atacando a Ciere. Tá? 14. Foi que provocou, eu tapei primeiro. 21 te acerta, Ciere? Sua Ciere é maior que 21? Ok. Ela acerta em cheio. Amassa. Soco. No meio da sua cara. Arrebentando seus dentes. Dá pra acertar sempre. Porque se ela erra, não acerta. Eu sei. Ela deve ter mais 5 de bônus. É. Tipo, acertou, errou. Ela não tem como ela acertar. É. A gente não tem. No caso, se erra que não está, ela vai sempre errar. Vai sempre acertar nesse caso. Ah, mais nove. Nesse caso, sempre acerta. Ah, mas nós também. Não é baixinho. Não. Ou será que nós não? 6. Imunidades e resistências funcionam? Ah, é, a minha pergunta foi só se imunidades e resistências funcionam. Sabe que o ruim para nós não vai ser pra acertar. Sim, funciona. Funciona, ok. Que nível que é essa ficha, hein? É que esse bagulho vai valer pra nós também? É uma possibilidade. Então, tipo, a gente tem que acertar se é a dela. Acertar o dano. É simples, é da linha área. Ok. Dano em área você não precisa acertar CA. Não, eu sei, mas tipo, meus dano em área é uma vez por dia. Então, tipo, tem dois ataques que eu posso acertar. Ela pula do alto, prepara pra apanhar! Tipo, desce uma amassada na. Você tá em que forma? Tô na minha ainda. Na sua forma? Desce uma porrada com tudo no seu rosto, né? Usa ação bônus, vai no seu nariz e faz. Seu nariz faz um barulhinho de buzina. Ó, da vez tem que usar os pontos heróicos pra. Fazendo isso errado, faz barulho de buzina quando você aperta. Ai, que da hora. Meu Deus do céu. Seu nariz agora faz barulhinho de buzina. Foi e ela cai no chão diante de você. Te acertei. Bom, terminei meu turno. Agora é a vez dele. Acelerinho, você. É o contrário. Não importa a iniciativa. É. Ela escolhe. Não, é o contrário. É, pode ser. É o menor. É o menor pro... O que você faz, Celerinho? Eu não tava nem preparado. Deita e chora. Era o último. Deita e chora. Vocês estão fodidos. A gente percebeu. Ah, vamos entrar no reino de Nimbus. Vai ser o combate mais difícil que vocês vão ter. Então eu vou jogar confusão nela. Vai jogar confusão nela? É. Faz um save aí de sabedoria com desvantagem, CD50. Você faz os gestos arcanos, começa a invocar magia, ela... Oh, vai fazer uma magia em mim? Ah, confusão! Tem que jogar um teste de vontade. Não, pera, estamos na quinta edição, né? Então é uma salvaguarda de sabedoria. Vamos rolar. E ela fica parada assim e começa a fazer uns cálculos mentais. É com desvantagem. Com desvantagem? É. Ok, desvantagem é pior, 7. Deixa eu ver, eu tenho um bônus de sabedoria de mais 3, mais 4 da minha proficiência, mais 7, com 7, 14. Passei! A magia falha nela. É, realmente. É o contrário, né? Pra gente que é muito forte é um problema, não. É só uma masmorra que fala pra noob. É masmorra de noob isso daqui. É masmorra pra você de level 1. Bom, no máximo ali, level 5 né? De life, mano. Ah! Um corvo ali. Pousou um passarinho no ombro dele. Marri. Todos vocês têm direito a jogar um teste de inteligência. Oh, a gente agradece, hein? Dificuldade? É... 25. Inteligência é normal, né? Não é... É só o número de inteligência aqui. É, o teste de inteligência. Pode ser um... Teste de arcanismo, vai. Dificuldade 25. Deixa aí. Eu passei. É, aí... Passou? Não precisa nem jogar. Eu vou jogar. Arcanismo eu vou jogar pra... 25. 46. Ok, você não sabe nada. É. Que de inteligência. Quem vai passar vai ser o Murin. Não. Inteligência deu 22. 8. Murin. Você vê um passarinho pousando no ombro do Murin. Passei. Eita, deu 20. E aí te dá um estalo e você fala... Puta que pariu, nós estamos fodidos. O meu deu 20, inteligência. É, galera, 20? Tá fudido. É. Quando o Murin, ele tem essa reação, você olha pro Murin e você entende o que ele tá querendo dizer. E vocês sabem que vocês estão muito fodidos. Vocês olham ao redor e vocês sabem que vocês estão cercados por dezenas, talvez centenas de pássaros do caos. Criações mais cruéis de Nimbi. Primeiro, o que isso faz? O que que eles fazem? Transforma o ambiente, eu acho. A Hit olha pra cada um de vocês e fala: entenderam como vocês estão fodidos? Eu não. Pássaros do caos! Eles fazem toda a rolagem de D20 e tem o resultado invertido. Se vocês normalmente passariam, vocês falham. Se vocês normalmente falhariam, vocês passam. Volta nesse primeiro plano. É, ataque em área? É. Foi o que eu pensei. E como uma ação bônus, deixa eu ver o que eu posso fazer. Não te chamei. Alguém tem interesse de ver se algum que eu faço alguma coisa. É, vai ser o bagulho que eu vou usar. Não. Os cantrip. E tem que ser coisas que. Se ela primeira passar, vez que eu vou usar meu bagulho mágico. Não vai fazer nada, vai ser um bônus, pode ir pro próximo. Não tem nada. Essa nada. Vai ser a primeira vez que eu vou então usar. Então vai você, Murin. Pera aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então o mesmo vale pra qualquer coisa. Bom, pra qualquer coisa que a gente tá falando. Se você passaria, você faz. Normalmente você ela me passaria. Acertaria, ela... Ela falharia, ela acertou. Então... Ela é infinitamente ela tem mais... menos poderosa que vocês. Ela sempre erra os ataques pela causa de vocês. De bônus, mas por causa dos pássaros, ela sempre vai acertar. Só que ela causa 6 de dano. Tá, vou usar... Enquanto vocês causam zero, porque vocês sempre acertariam ela, porque vocês são infinitamente mais poderosos. Nada, eu vou tirar os itens mágicos e as armaduras, pronto. Cara, cadê o... Nossa CA fica básica, ela vai acertar a gente. Mas isso vai resolver o fato da gente ganhar. É. Vai ser uma batalha de mil dias. É, batalha de mil dias. Mano, até as pontinhas foi queimando aqui. E aí, Murin? Use seu ataque mais poderoso, que eu vou defendê-lo com apenas uma mão. Com apenas uma mão! Cara mole. Nossa, por causa da chuva, então. Umidade relativa do ar. Tá, peraí, as folhas estão mais. Mais úmidas, né? Não, elas estão mais fraquinhas. Moles. São moles. Aí, fica na cadeira, filha. Tá, vamos lá. Vamos lá, amor. Vou atacar ela normalmente. Do jeito bom. Vou dar uma chuva de meteoros. Chuva de meteoros. Eu vou tomar de novo? Vou ganhar mais 2.500 PVs? Não vai, porque eu não vou usar nada. Ah, droga. Seguinte, vamos lá. Peraí. Acertou. Acertei. Não sei nem o que você queria fazer. É. Eu não sei nem o que você queria fazer, mas calma, você acertou. Calma, respira. Eu posso respira. Causar muito dano, mas vou usar os próximos ataques pra... Respira. Então, ô Jeff. Como eu falei, eu vou querer usar o ponto heróico pra usar o meu dádiva do poder do combate, porque ele faz, tipo, se eu tivesse errado um ataque, ele pode fazer eu acertar. E inverter ele por causa do jogo. Você tá, não, você já tá invertendo, você tá errando o ataque. Não, aqui eu acertei. Mas na verdade ele acertou. Eu acertei. Por causa dos pássaros no caos. Um acerto virar um erro. Sim. Aí o erro vira um erro. O acerto vira um erro. Acho que é só usar a dádiva. Então. Porque o resultado de você passar. Aí então, eu tenho poder heróico pra ver. Aí ele vai decidir se vai valer as dádivas aqui, o meu poder tá. Vale normalmente do jeito que ela faz aqui. Ou se tem que transformar, com mudar ela com o ponto heróico. Aí é ele, tipo. Se não, deve dar o ponto heróico, que boa. Um ataque corpo a corpo, com a arma você pode escolher e atingir. Então eu errei. Eu vou usar o poder ele pra acertar. O ponto heróico não influencia nisso. Ou você vai fazer o ponto heróico influenciar? Tô pensando, calma. E daí eu posso recuperar esse poder duas vezes. É por isso que eu acho que ele não vai querer, tipo. Não, mas é que se acertar, você não tá nem na segunda vez. Não vai deixar. Devolveu. Então. Você desce o machado nela. E acerta. Você conseguiu bugar o sistema. Meus parabéns. Nimbus tá feliz. Nimbus tá feliz. A Rita nem tanto, que eu acho que ela já morreu. Se ela tem um mais 5 de bônus de acerto. Você dá aquela machadada nela, ela vai pra defender com a massa e... Você erra. Mas aí você, no meio do seu ataque, você dá aquele tropeção. E pum, cambaleia pra trás e pum, acerta ela. Todo desajeitado, mas você consegue atingir ela. Então. Né? Quando você atinge ela... Os pássaros sobem. Joga o dano. Bom. Dano. Seu machado. Dano. Seu ataque. Como é que foi o seu ataque? 2 de 8 mais 30. Então 2 de 8 mais 30. E... Aqui. Tem um DC de fogo, né? É, não tem o DC. É, tem aí. É que eu acho que é tudo D8, né? Transformou os dados, né? Não, os dois daí é só do ataque do machado. É, o machado era um D12 e virou... 2D8. É, 2D8. Falta o então, seu... aí o do fogo que era D6 virou D8. Era D4. Era D4? Virou D6. Então é 2D6. Não, era D6 o D... A gente sempre zoava que ele tinha vendido a alma pra um D4. Pra um D6, sempre foi pra um D6. Foi pra um D4? Não, foi pra um D6. É, que aqui não tá marcado no dano do... Então é 3D8. É 3D8, ó. Vinte e um mais 30, 51. 51 de dano? É. Ok, beleza, você dá uma machadada nela, aquele jeito todo desajeitado, ela... Ai, desgraçado, você me acertou? Você não pediu que eu desse um ataque mais poderoso? Isso não vai funcionar pra sempre, seu verme. Seu verme. Vou revidar, porque eu tenho uma ação lendária. Ainda tem mais ações? Tem mais ataques. Então continue seu turno. Então... droga, mas só depois que acabar o seu turno. Vou jogar só pra... Maldição. Só pra ver se tira... Tira o crítico. Tira um do dado. Gastar um ponto heróico pra fazer a minha ação lendária antes do turno dele acabar. É, não, vou fazer isso. Não pode não. Você tem que errar um ataque. Eu posso sim. Não como, pode como não. Que você erra? Eu acho que... Só tira no 20 pra errar. Tá, tirei 2 mais 34... 36. Acertou ela? Você vai pra acertar ela... E aí você tropeça e erra o ataque. Tá, ponto heróico. E uso a dádiva pra recuperar a dádiva e uso ela de novo. No meio daquele tropeção, você tentando se equilibrar, você pesca ela assim com o machado pra se equilibrar nela. Só que ao invés de pescar ela, você bum, dá uma machadada na cabeça dela. Dá o dano de novo. Ela... Você tá roubando! Isso é legal. Mas eu vou revidar. Antes que você termine de me causar o dano... Eu vou usar 12, meu ponto heróico e a minha ação lendária. 15 com 30, 45. 45? É. Vai fazer intimidação? Pois vai fazer os clones transformar nela. Quase isso. Você dá uma porrada nela, ela cai no chão, né? Desgraçada, toma! Mil anos de dor! Ai, eu tô... Ó, oh, 6, errei! Oh, obrigado, passarinho, acertei! Oh, meu Deus! Passarinho, passarinho, passarinho, passarinho! Agora, esse vai doer, Murin. Peraí. Esse vai doer. Talvez não doa tanto assim. Na teoria é pra doer, mas as coisas são meio decepcionantes aqui. As coisas são meio decepcionantes. É, quando você fala um D6 mais 5. Cadê? Não tem? Não tem! Ah, da puta! Ah, beleza. Não tem aqui na quinta edição? Eu não fui dela de magia? Vamos improvisar. Palavra de poder, dor. Não tem. Que lixo do só sistema. Tem palavra de poder matar. Não, tem. Curar também. Curar também? Quem que usa curar? Que bosta. Clérigo. Clérigo é ruim. É que você eu usa isso, você cura novo, tudo da pessoa. Vida e todas as condições. Eu frustro ela ou deixo ela feliz? Não tem que operar. Ah, ok. Eu ainda não posso pegar. Vou frustrar. Vou usar dedo da morte, então. Pra calcular. Dedo da morte. Mais prático. Você acaba de tomar a dedada Fingers assassina. Ó, Jeff, antes de você ver, eu vou usar a dádiva da invencibilidade. O que isso faz? Todo dano que eu... qualquer... Quando você sofrer um dano de qualquer fonte, você pode reduzir o dano a zero. Ainda bem que ia falar zero. Ok. Ia ser o mínimo e ia ser o máximo, né? Não, se fosse o mínimo, já ia ser um dano... É, o máximo, já seria o máximo. Porque ela tem um bônus base muito grande. É. Ao invés de você travar quando você vê o movimento dela, você dá aquela relaxada. Você se sente entrando assim e saindo. Pô, ele, enfim, sai fora, velho! É, exame de próstata gratuito. Meu Deus do céu, mano. Ok, ela cutuca você, mas você resiste com seu poder e não sofre dor. Ela... Esse foi seu ataque mais poderoso? Não. Ah, eu tenho outros ataques melhores que esse. Tá. Se ainda tem ações, pode continuar. Não. Não? Tem mais uma? Não. Não? Então agora é a vez da senhora. Então tá bom. Ah, seu turno terminou. Agora a vez dele, ainda tem ações lendárias. Ah, mas quem tá machucado é você, não é nós. Vem em mim, galinha. Então... Você não devia ter falado essa frase. Galinha? Não, que você falou a vem frase. Vem em mim, galinha? Sim. Por quê? Escuta. Tem uma galinha vocês... vindo? Ai, eu adoro galinhas. São mini dinossauros. Exato, você já jogou Zelda? Já matou uma galinha em Zelda? Eu não sei o que é Zelda. Você vai descobrir da pior jeito. É só eu não matar a galinha, então. Não, como mas a galinha? Você chamou, ele tá no mesmo aqui. Não, e come é? Galinha. É. Aí, você quer conversinha ou vai fazer suas ações? É verdade, eu esqueço. Eu tô esperando, eu não tenho o dia todo. Tem o franguinho pro almoço, a galinha. Você tem o século todo. Eu vou usar, então, a runa... Ah, você tem mais de 700. Eu vou usar a runa do primeiro, não. Eu vou usar a minha habilidade que eu roubei do Plo. Nossa. E vou fazer a minha redoma lá. E vou definir que a Hit tem mais 50 em tudo que ela fizer e nós temos menos 50 em tudo que a gente fizer. Ok. Inspiração. Pensou rápido. Eu acho que ela ainda acerta a gente. Foda-se. Bom, eu tenho que rolar uma salvaguarda, né? Eu vou averiguar. Eu já ia, porque se eu tiver que rolar uma salvaguarda, você tá fodida. Que passa. Que ação lendária faz ele passar. Não, ele passa o cast. Ela ficou fora de ordem porque eu coloquei ela errada. Não, eu faço um teste de concentração, CD40 mais 2 por turno. Ah, eu ok. Eu faço um teste. Então você faz o seu primeiro teste. Você, você passa em algum turno? Eu passo em todos. Concentração e constituição. Eu tenho mais 32. Começa em 40. Tem quase meio dado de chance de passar. Não, agora no primeiro não precisa. É, então no primeiro não precisa, só no próximo. É porque concentração. É, eu faço, ah, tá aí certo, no próximo turno eu... É, pra manter a concentração. Tá? Ok. Isso é uma ação completa. Uma ação, né? É uma ação, eu acho. Bonus action. Agora você pode tentar dar cantrip. Né? Agora eu vou dar um cantrip em você. Ok. Fala um cantrip, Brad. Você tem Firebolt. Tenho. Então é muitos D10. Muitos D10 que viram D12 agora. Eu tenho que acertar? Preciso acertar. Vamos acertar então. E você tem vantagem, né? Eu tenho vantagem. E... eu tirei 12. Vou pro Poterói que roubar minha dádiva. 12. Pode ser de boa. 12. Vou pro Poterói que rouba minha dádiva, velho. Mais 39. Não, o ataque mágico é aqui. Mais 34. 46. Menos 50? 1. E ela tem 60 e pouco de CA. Então eu acertei? Acertou. Isso dá quanto de dano, Brad? É. Acho que é 7 de 10. É, o sistema. Nossa, bugou. D12. D12? É, porque era D10 e o D12. Vixe. 3, 4. Minha resistência à magia não vai funcionar. É um cantrip. Droga. Eu devia ter mantido as regras da terceira edição. Por que eu fui converter pra quinta? Me ferrei! Você é por redução a dano? Pega meu D12 aí. Tá no meu pé. Na terceira você tem que jogar um teste de conjurador. Pra superar a resistência à magia. Eu tô pegando. Pegando. Obrigado. 9. Funciona com 8, qualquer magia. 15. Na quinta, se é uma magia que você tem que acertar, a resistência à magia não vale de nada. 22. É. São 7, você falou, né, Brenda? É. Começando a odiar a quinta edição cada vez mais. Vamos trocar pra T20, gente. A última até campanha são outro sistema. 30, não, eu tenho 22, então 33. É só 9, caralho. É, 10. Ai, caralho! Não, 22. Ah, ok, 22. 32. 30, não, 42, né? Esse é 11? É 11. Ah, achei que era um 10. Então, 40, é um... 45. 7. 7. 47. Eu achei que era 1 em vez de 11. Não, é 11. 47. Não, de fogo. Eu tenho... 47. 7 mil de vida e 3 de armadura. Não. Ok. Ok. Eu acho que é porque eu tô com pouca vida, porque... Você dá o um ataque nela, né? Que ele dispara de fogo e ela... Ai, ai, ai! Droga! Ih, isso tá com dói. Fogo no rabo. Tá bom, eu desisto. Deixa vocês passarem. Obrigada, eu sabia que você ia desistir. Sabia nada. Sabia sim, você não tem como lutar contra a gente. Vocês deram sorte, só isso. Não, não, não, a gente é inteligente, é diferente. Foi sorte. Ela senta, fica sentada. Mas você podia pelo menos me dar um doce, né? Qual você quer? Sei lá, dá um aí. Tem todos. Eu tenho todos. Eu só quero um. Só quer um? Eu pego uma bengalinha. Eu não sei do que é. Uma bengalinha que eu peguei aqui. Gosto de cera de ouvido. Eu sempre pego cera de ouvido. Droga. É, e conversa com o Nimbi. Aleatoriedade. Ela fica lá, ok. Bora. Tá lá no alto. Vem. Tchau, Hit. Tchau. Eu vou voando lá pra cima, que eu imagino que a gente tem que estar lá. É. E tem que pôr a mão. Tem que pôr a mão. Vamos voando. É, todo mundo tá lá. Aeraclave. O chocolate derrete, cobre vocês, escurece a visão de vocês. Quando volta, tudo normal. Vocês estão em outro lugar. Ah, achei que ia falar Valcária aqui. Valcária, eu também pensei em falar Valcária. Ia ser da hora, vocês falaram. E agora o próximo? A clave não vai. Agora o próximo, vamos ver qual será o próximo mundo. Não. Tá, adorei. Faltou quais? Zaz! Era o último, não era, Zaz? É, não sei se Zaz ia ficar por último ou não. Não, não é o último, não. Certeza? Qual que ia ficar por último? A gente deixou por último. Não, ah, eu achei que era Zaz. Eu também achei que ele ia deixar por último, mas... Zaz! Você tem marcado quantos já a gente já fez? Quais a gente já fez? Acho que esse é o sexto agora. Ou o sétimo, um dos três. Caraca, mano. SS. Se for o sexto ou o sétimo, tem mais 14, tem mais 13. Porra, mano. Aí azedou. É? Será que tem índice essa bosta? Tem mais 13 masmorras. Essa aventura é muito ruim, tem índice, pelo menos. Um por dia, uma por dia, 13 domingos a gente... Não, era um por dia, até a gente chegar no mar, ficou quase 2 meses. 86. Nossa, era a próxima página que eu ia virar. É, então tá certinho, me envisasse. Não, eu já tinha procurado umas 15. Ah, eu tinha virado 85 páginas, tá na página 86. Nossa. Isso aqui dá virar página, não ia a página onde tá. Ok. Vocês chegam a uma câmara. Quer cortar? Cujas paredes e chão e teto são de pedra comum. E ao redor das paredes desse salão estão esculpidas imagens que invocam histórias de traição, assassinato e esperteza. Cenas de cultistas sacrificando vítimas para serpentes monstruosas. Espalhadas por todos os lados também. Tudo isso iluminado por tochas de chama contínua que ficam distribuídas em espaços regulares. Tochas mágicas. Chama mágica que não queima. Oferecendo uma iluminação perfeita para vocês enxergarem no arredor. Olha, gente, antes da gente começar essa masmorra aqui, eu já quero falar que é Zaz, né? Então, se eu trair vocês, não é nada pessoal. Mas quando você me trai? Cadê a novidade? Então, já vou deixar, porque depois as pessoas ficam nervosas, ficam bravas, me xingando. Então, eu já vou deixar. Gente, se eu trair, não é nada pessoal. De você, a gente tá esperando já o melhor. Né? Eu aponto pra Nisbet. É. De você, a gente espera o melhor. Então, tá ótimo. Vocês sabemos que não acontecendo. Mesmo sabendo que não acontece. Um círculo de teletransporte no centro desse salão, do qual partem duas portas, uma à esquerda e uma... Uma à frente, as duas à direita de vocês, mas uma indo pra frente e outra indo pra direita mesmo. E vocês notam que o chão ao redor de vocês se mexe, como se o chão estivesse vivo. E aí quando vocês voltam um olhar mais atento, vocês notam o porquê do chão tá se mexendo. Ele tá coberto por milhões de serpentes rastejantes. Elas vão se movendo ali, se deslocando no emaranhado. Acho que o desafio aqui vai ser justamente isso que você fala de traição. Sibilando constantemente, fazendo um som repulsivo, nauseante. Ah, o amor, eu vou virar elemental de magia, tá? Tornando impossível caminhar ali sem ser picado milhões de vezes. Eu vou virar um elemental e vou falar assim, okay. Só pra vocês saberem, Zaz também é conhecido por fazer os melhores venenos, inclusive o que transpassa as imunidades a veneno. Então, não serão picados. Nem faz cobras voadoras? Eu espero que não. Então eu vou voar? Ainda não conheci nenhuma! Mas... é só um aviso. Aqui né? É masmorra, né? Então pode ter dito. Vamos voando por cima das cobras, então. Levantemos voo. Vou pôr a mãozinha na parede pra gente conseguir o mapa dali, porque eu também não vou pôr a mão no chão dessa vez. Aí tem serpente na parede. Vamos usar a parede. Carpes, pode guardar a sua moeda. Muito obrigado. Ok, você põe a mãozinha na parede e joga uma salvaguarda de destreza. Vai ser picada. Vai levar picada. Ô, Jeff, você disse que ia terminar às 8 ou que você tinha que estar às 8? Terminar um pouquinho mais cedo hoje. Não às 7h30 por aí. Ah, não, só pra... Qualquer pra ajeitar as coisas, provavelmente a gente vai sair daqui 8 horas. Jamais, tá liberado. ainda. 35 nesse caso. Passei. Passou? Ok. Quando você põe a mão, você escuta clique, você tira a mão. Duas presas gotejando veneno saem de dentro da pedra e voltam pra dentro. Ué? Olha, cuidado onde pisa. Onde põe a mão também. Top, vai ser uma sala legal, viu? Não vai ver nada de novo. Ok. Toff, não. Vamos sem mapa, né? Quando a chave tá apontando. Precisa da mão? É, eu não sei. Nunca tentei sem pôr a mão. Vou tentar sem pôr a mão. É, põe um cajado. Um cajado. Pode ser. Vou encostar o cajado. Ok. E vou tentar ver, puxar o mapa. Joga o seu teste. Você tem menos 5 que tava no cajado. Tá bom. Nossa, esfriou. 18 mais 22. 40. Dá 35. 35. 35. Muito bem. Você consegue desenhar o mapa no chão. E aí vocês magigrafam esse mapa depois. Pra tê-lo com vocês. É, vamos porque a gente desenha com tinta ali. Com tinta? É. Pego tinta e manipulo ela no pergaminho. Ok, beleza. Porque eu não vou pôr a mão no chão nas copas. Tudo bem. Eis o mapa de Zaz. Zaz o mapa. Oi! Vou! Mandava no hotel, cortou pra buscar de manhã. Entendi. Então vocês precisam em dois lá, né? Ou o Jeff vai deixar assim lá? O Jeff vai largar lá. Ah. Vai voltar pra cá depois? Vou. Ok. Muito estranho, parece que tá cortada a masmorra. Parece, né? Pois é. Deixa eu ver se não tá. Eu acho que tá. Dois aqui também. Não, não tá não. Não? Deixa eu ver. É sem saída aqui mesmo? Não, é aberto aqui mesmo. É, aberto e aqui. É, não, tá ligeiramente cortado. É uma linha de corte aí. Ah, mas já fechava. É, fecha aí. Então tá, beleza. É um corredor sem saída, é uma sala. Bem, duas salas, na verdade. Parece ser um maiorzão, mas... É, tem tipo tudo, É, parece ser um corredor. Mas a gente vai dar um tanto pra ir aí. Não. Não, tá vendo que não é aí? Tá vendo que é... É por baixo? É... Eu acho que não. Parece ser. Porque não é aberto, tá vendo? É fechado. Vamos ver se a chave mostra o caminho certo. Aponta ela aí. Vou apontar a chave, amor. Ok. Chave, deixa eu ver. A chave, ela aponta. Cadê vocês? Estão aqui? Ok, a chave ela aponta nesta direção assim. Não. E aí depois ela vira e aponta pra cá. Ué? Vocês seguiram este corredor. Vamos seguir assim então. Ela mandou aí pra cima, mas ela ficou meio em dúvida. É. Ela tá em dúvida aqui de lá. Ela tá pensando se ela vai trair a gente ou não. Ela tá pensando, será que eu traio? Okay. Ah, não trai, vou trair não. Ô mãe! Mãe! Olha essa vaca, vai. Grita de novo, grita agora. Mulher! Oi! Onde você vai? Você é surda. Ah, é. Pegar a moto dela já. Tá legal. Vocês seguem o corredor então. Cadê você? Você vai? Não. Tô esperando. Vocês vão seguindo por esse corredor. Vocês saem de dentro do salão. Seguem pelo corredor. Certo? E alguns metros depois, o corredor, ele deixa de ser um túnel para se tornar uma fenda, como se fosse de um abismo. O teto, ele se torna muito alto. Tá? É como se vocês saíssem de um corredor, tem um teto baixo, que dessa altura mais ou menos, e saísse ali fora, mais ou menos. O teto está em cima muito alto, um teto natural. Vocês percebem que lá no alto tem algumas estalagmites, mas no meio da escuridão, lá em cima, não dá para ver muito bem. Tá certo? E vocês vão avançando. E conforme vocês vão avançando, vocês percebem que vocês estão passando por baixo de uma espécie de uma ponte, de uma passarela. Uhum. Que é esse caminho aqui. Exato. Por baixo, né? Vocês estão passando por baixo disso aí. Lá no alto tem um arco que passa por cima desse abismo, desse desfiladeiro no fundo do qual vocês estão. Certo? E o corredor, ele segue adiante. Então vocês podem ir por cima ou vocês podem ir por baixo também. Vocês decidirão o caminho que vocês farão. Pronto, tá, chega aqui, vira aqui ou... Não, mas aí, peraí. A gente tá vindo aqui, né? Isso. Só dá pra vir pra cá, só pra aqui. Tipo, vem pra cá, não tem saída. Ou tem saída aqui? Pra aqui também não vai ter saída, ó. Pra nenhum lugar parece ter saída. Tá passando por baixo mesmo. É por baixo, né? É por mas baixo, dá pra tá voar aqui. E subir? Dá pra voar e subir. Ah. Se vocês quiserem, é possível. Já tá, entendi porque ele falou por cima e por baixo por causa do voo. Vamos ver a chave, o que a chave vai dizer. O que a chave vai dizer? Parece ser pra cima. Não, mas só se tipo, você ficar um pouco na meia altura. Ou mais ou menos aqui na altura daqui, apontar a chave pra ver se ela aponta reto ou se ela aponta pra cá. Tanto faz, se a gente vier pra baixo, se apontar pra cima, é pra cima. A chave continua apontando reto, ela não aponta pra cima. Pode dizer que aquele salão não seja o final. Mas aqui a gente vai chegar num negócio que também não vai ter como... Vamos fazer... Ah, não tem como sim, tá certo. Aqui dá pra sair. Dá pra sair pra cá. Se... Vamos testar, vamos ver. Se tiver que vir pra cá, ela vai ter que dar uma puta de uma volta do caramba. Ok. Consigo pousar nele? Consegue. Consigo? Consegue. Eu pouso nele. Pouso não, né? Eu fico ali flutuando aos centímetros do chão.